らせてき 波動拳 サイコクラッシャー アウタッチクラッシャージャバイ ヘッドドリルカモン ジャジャジャジャバイ おーや。 Ela tá jogando, ele tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Eu gosto de jogos e também eu quero mais é diversão. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2 e player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Xux, xux. O Zangief rodando e a Chun-Li vai girando até o chão. Até o chão. O Guile só na gilete e o Macumba mandando o bafão. Ele tá jogando, ela tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. E eu gosto de jogos e também eu quero mais é diversão. Vai mandando, vai mandando. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco.com CBR. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco.com CBR. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2. E player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Vai mandando, vai, vai. Vai mandando secretão. Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, missus. Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Marvelous. Faz. Porra, Nintendo, que merda é essa, cara? Caralho! Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Que merda é essa, cara? Caralho! Já cansei essa porra de videogame aí de brinquedinho. Cadê os jogos, filho da puta? É, mais um Zelda que não faz sentido, mais um Mario cópia, é... Cala a boca! Mario não, Zelda Heroes vai ser uma merda foda, porque todo mundo sabe que Musou é coisa superior. Da zoeira. Musou é superior, cara. Não, esse jogo vai ser uma merda mesmo. Musou. Pra quem não sabe, dando mole, eu sou o Papai Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaxo. É o Marut. É. Boa noite. E o Guilherazos. E é isso aí, nessa semana, porra, Nintendo, caralho, que merda, por que você fez essa porra comigo? Eu gostava tanto de você, agora você começou a ser porra de puta que pariu. É isso muito mais. Depois de e-mail. Metroid, né? Eles escolheram com Metroid. Aí, na boa, eu espero que o episódio seja todo e-mail, porque se for pra falar da Nintendo como é que ela tá hoje, não fica muito bem. Você dizia sobre... Lembra do meu quarto? Se eu frequentasse muito lá, que... Enfim, é verdade. Chegou a frequentar muito meu quarto. O problema é que tinha uma luz. Eu tenho um problema com luz indireta no meu olho. Uh-huh. Então, quando eu ligava aquela porra daquele, da luz do meu quarto, não tinha nada que botasse embaixo, luz, whatever. Uh-huh. Ficava aquela luz incandescente brilhando como uma estrela. Shining motherfucking. Aí eu, porra, não conseguia ver televisão, nem, porra, jogar videogame com aquela luz ligada. Aí você se confinava à escuridão. Exatamente. Porra, quem não prefere a escuridão? Não é true, moleque. Não é metal. Entendi. Não é heavy metal. Não é headbands. Não é headbands. Não é headbands. Sabe o que é headbands pra caralho? O que é? Aqui, ó. Aí, pessoal do EGJ. Aqui é o Thales Ribeiro e o último cast foi foda DMS. Gosto para CRLH. Ah. O último cast foi do quê mesmo? Foi aquele que a gente gravou uma semana antes do freelancer. Ah. Das origens secretas. Eu não tinha mudado ainda, né? É, tudo, né? É, gosto para CRLH, QND vocês, às vezes saem das fotos do assunto de um determinado jogo e série, blá, blá, blá, e contam histórias assim. Mesmo a qualidade do som não ter sido da melhor, olha, veja só que filha da puta. É, foi só um experimento e que, pelo jeito, deu muito certo. Com alguns ajustes ficará perfeito. E eu tava meio desatualizado do cast, mas já voltei a ouvir e é muito bom ver que Ninja Inimigo, agora papai parabéns, está de volta. Eu e Lapso merece também os parabéns, vírgula, por ter segurado a o cast no ano passado de forma sensacional, mesmo sem ganhar nenhum dinheiro. Pô, nego cai muito nesse. A gente ganha dinheiro de outra forma, assim. Pô, eu tenho que manter uma casa. É, você ganha o dinheiro. Pô, esse ano entrou quanto? Esse mês entrou quanto, BTS? 7 mil? 10, né, bro? 10.500, né? Blá, fez só pelos ouvintes. Atitude muito foda, enfim. Ótimo cast. Espero que o formato se repita. E Lapso, partiu caninha? É essa que tá rolando agora. É a chupada de hoje. É essa aí. Coincidentemente. Aliás, o episódio de hoje, ele foi gravado no mesmo esquema, só que a gente pensou melhor e eu acho que a qualidade ficou bem melhor. E foi durante aquele Flamengo e Vasco, né? Que foi 1-1, teve um gol de cada lado, mas não teve barulho, não teve foco, o que leva a crer que a população lá do Jardim Botânico é muito civilizada em relação a futebol. Ou só tem Botafoguense e Fluminense. É mato, né, Brad? Tipo essa parada aí. O Guilherme Matos diz... E aí, seres de estatura baixa que dominam luta frontal com punhos, aqui é o Bob da Macedônia, pá. Bob da Macedônia. Seres de estatura baixa? Seres de estatura baixa. Tá dominam certo. A luta frontal com punhos. Baixo! Meu ouvido. Entrei pro mundo dos jogos de versões. Ele vai contar a origem dele, ó. Devo muito isso ao meu pai, que sempre foi um entusiasta da tecnologia. Tanto que fomos a primeira família de nossa cidade a ter acesso à internet. Será que ele teve locador e depois virou viciado em Ragnarok? Falaremos sobre isso. Lembro que quando tinha 4 anos de idade, gostava de assistir a ele jogando Doom, Earthworm Jim, Alone in the Dark e tantos outros jogos do PC. Conforme eu fui crescendo, passamos a jogar juntos, um tentando ajudar o outro e a debulhar os joguinhos. Terminamos ITD3. Aí, pai que fala assim, aí filho, moleque, né, deve ter lá 6 anos, tá? Pode ver. Senta aí que eu vou jogar Alone in the Dark e tu vai ver. Olhando, e tu não pode entrar no meu quarto de madrugada comigo, tá? Fique quieto aí, chora sozinho, engole o choro. Noah, King Quake, Tomb Raider, e até hoje discutimos sobre quem passou das partes mais difíceis. Lá pelos meus 11 anos, meu interesse em jogos diminuiu drasticamente, punheta. Tanto que meu pai perguntou se eu queria um Play 2, eu disse não. What? Eu quero um GameCube. Eu quero, pai, eu bem quero tênis da Nike pra eu ir pra matinê. Eu quero um tabaco massa pra gente... meter até o talo. Vaginas. Eu sei, eu sou um herege maldito, mas entendam, eu era muito mais jogador de PC do que de console. Mas tudo bem. Então eu acabei preferindo um computador melhor do que um console novo. Isso estava me satisfeito. Inserir infinitamente MGS, Mega Man X4, 5, 6 e os Metal Slug no meu bom e velho Play 1. Mas um ano depois daquele... Um ano depois daquele que era meu arquirrival na escola, um moleque que me odiava e eu a ele, até caímos no soco uma vez. Ah, era era tipo mandar. Era o Gary. É. Da parada, era o Red Blue. Estranhamente convidou a mim e um amigo para irmos em sua casa. Não sei até hoje o porquê disso. Eu acho que a mãe dele mandou ele fazer amigos. Com certeza. Rola direto essa fita aí. Imagino que ele esperava que fizéssemos uma lição ali para então poder rolar ou algo assim. De qualquer jeito, no fim acabamos indo jogar um Play 2 dele. Me lembro até hoje desse dia mágico. Primeiro jogou foi o Enter the Matrix, que hoje reconheceu uma merda. Depois o Two Towers, Vice City. O primeiro contato de PS2 do moleque foi Enter the Matrix. E depois foi Two Towers, aquele jogo papa ficha do Senhor dos Anéis, né? Pra você ver. E aí ele viu a parada do GTA Vice City ser elétrica, e falou, cara, que nada, pode, helicóptero, bro, pilotar lanchas, putas. Todas as aspas vai. Pilotar putas. Pilotar putas, descendo de rapel. Quem nunca quis pilotar. Jogando GTA você vai, matar putas, descendo de rapel, explodir carros, voar helicópteros, ouvir a rádio V-Rock, não sei o que lá. E aí ele viu tudo isso no jogo só e falou, ah, jogos e diversão, cara! Muito afim de pilotar a puta, brother. Muito afim. É, com R$50 você, a partir de, dependendo do lugar, né? Aqui no centro, sim. Quando você atravessar o túnel, já fica 150. Assim. Mas tem direito a pilotar ou é piloto automático? Ah, pilota, acho que pilota. Acho que dá pra pilotar. Quanto pilota? Cara, não sei, brother. É aquela parada, assim. Eu tô por fora desse universo. Eu tô por fora. Nunca tive por dentro, na verdade. É Copacabana, brother. Pois é, mas agora é tipo osmose, né? Tipo, não vê a novela, mas sabe o que acontece, né? Naquela mesma semana, eu que rejeitaram um Play 2 oferecido de Lamboja, praticamente implorei pelo mesmo. Obtive-o por conta das minhas boas notas e a partir daí, os jogos entraram definitivamente na minha vida. E por tabela, o BFS é também como um dos melhores podcasts de jogos do planeta. Mas assim, um, dois. Tem outro? Tem bom, melhor? Tem o... Diferencial, tem mais podcast. No Super Controle não tem mais? Tem overkill, né? Tem overkill, meu. Level mais. Mas eu não gosto deles, não, porque eles estão tentando roubar deles. É verdade. Portanto, continuem trabalhando incansavelmente para a nossa alegria, sem receber um puto por isso. Seus funkeiros, um grande abraço do Bob e até mais. Bonito e-mail. Achei sincero, simpático. Cara, a minha lição nesse e-mail é que eu quero muito saber quanto custa pilotar a puta. Faz isso de novo, faz isso de novo aí. Faz isso aí com o volante. Cara, tá mó barulho, mano. Tá mó... Sério? Bolado. Faz de novo. Virado, faz um rap. Assim. Eu quero muito, ó. Pilotar mesmo até o talo. Pilotar puta esse carro. Aí aqui é o Marcos Bey. Fala galera do Baixo Frente Soco, tudo bem? Aqui é o Dirge Bolado. Passando para parabenizar vocês pelo excelente trabalho com os podcasts. Gostaria também. Dirge Bolado vem, será de Dirge of Cerberus? Porque a única aplicação, a única vez que eu vi a palavra Dirge na minha vida foi em Dirge of Cerberus. É verdade. Gostaria também de agradecer de antemão. Antemão acho maneiro, né? Tipo, antes de você colocar a mão, tá ligado? Ele fala aqui, eu gostaria de agradecer de antemão ao Elapso e ao Daigo. Tipo, antes de me enfiar a porrada na gente, ele tá agradecendo. Tá certo. Só se for, né? Ao Elapso e ao Daigo por segurarem as pontas do BFS. Cara, essa parada de segurar a ponta é com o Daigo. Eu não me amarro dessa parada. Segurar a ponta de antemão. É, o Daigo é dessa pilha aí, de segurar a ponta. É, do BFS durante esse tempo de vacas magras, kkk. Aliás, desde que a gente voltou, o Daigo ainda não deu as caixas porque a gente tá fazendo estilo de gravação nas trincheiras de guerra onde dá, né, bro? Mas semana que vem ele tá aí. Tá aí nessa pilha aqui do. Verdade. Nessa filha carioca. Cara, então a gente vai ter que admitir logo publicamente que você brigou com o Daigo. A gente tá segurando essa parada há 6 meses. Sobre o cast de Origins, o BFS, só tem uma coisa a dizer, foi foda. E a impressão minha ou o Papai Ninja chegava perto do microfone quando queria destacar alguma fala? Eu não reparei isso. Também, cara, tava todo mundo muito longe do microfone. Tava todo mundo longe do microfone, não. É porque é aquela parada de quem grita mais, tá bom? Se eu só dar um quote do Moloch que ele virou pra mim e falou. A gente falou, pô, tava faltando um pouquinho de... Tava faltando uma mesa ali. Aí ele falou, não, brother, não tava faltando mesa. Tava faltando mesa, armário, cadeira, móveis na casa toda por causa do... Ai, cara, eu não sei se todo mundo entendeu que a mesa é original na mesa de som, mas enfim. Foi muito boa a piada quando ele fez, eu ri pra caralho. PS, já que teve uma edição de Mega Man e Mega Man X, rola o episódio de Mega Man Zero. Sim, eu mandei o Joe Rod jogar, inclusive, todos. Ele nem é muito fã de outra coisa que não seja Mega Rockman. É, então, por isso mesmo, eu mandei o Joe Rod jogar, com mando nele, é tipo assim. E acho que a série Zero rolaria uma excelente série, com storyline bem feita e distribuída ao longo dos 4 jogos. Olha só o cara quase batendo em mim aqui. Isso aqui. Que isso? Então. Caixinho de V4 com 13, porra. Voltando aqui. Mais ou menos. É um jogo legal. Mas. É, o Krakow realmente quase deu uma bundada em você, assim. E nem foi culpa tua, tá ligado? Mas que você tenha olhado pro lado na hora. Não, nem olhou, sacanagem. É que o Loco Milk aí voltou. Nosso brother aqui, ó. Fala abaixo, frente soqueiros. Novamente aqui quem vos fala é o Loco Milk, 28 anos, Campus RJ. E também gostaria de compartilhar com vocês uma das minhas sagas do universo dos games, mas não antes sem elogiar o vosso trabalho e esforço para manter este ótimo podcast em tempos nebulosos, em especial em Lapso Dago. Obrigado. A lembrança mais antiga que eu tenho sobre esse videogame era o meu Game City. A conclusão que eu chego é que eu fui um grande filho da puta, né, cara? É o grandíssimo filho da puta. Grandíssimo papai puto. O senhor é contínuo. O Game City, herdado do meu primo, assim como boa parte dos consoles dessa época. meus filhos também receberam vários videogames juntos, assim. É, padrão essa parada. Meus primos receberam até tênis de amigo meu, velho. Padrão, padrão. Tá ligado essa história? É, padrão, padrão. Turbo Game Derivados. Turbo Game Derivados. Já nem sei mais qual era o original e qual era clone. Isso que no Brasil também tinha o Dynavision, o que aumenta mais ainda a minha confusão. Mas não satisfeito, eu queria ainda o meu. Nessa época, a galera que tinha o Play 1 e que quebrava o controle ou desalinhava o canhão de leitura, sempre trazia pra eu dar uma olhada. Eu sempre colava com os caras mais velhos pra pegar os paranauê de mexer no console. Olha aí que cara empreendedor. Demais. Porra, foi nessa época que um desses colegas me trouxe um aparelho com a placa queimada pelo cabo da fonte, que seu cachorro havia roído, restando assim somente o canhão. Bom, eu não entendi, mas enfim. Sobrou só o leitão. Sobrou só o leitão, mas o cachorro roeu o joguinho inteiro, tá ligado? Ah, meu irmão, desculpa, padrão, né? Padrão, né? O cachorro nunca comeu seu dever de casa ou seu videogame? Eu não tinha muito cachorro. Quando eu tive, geralmente, acho que não cozinha o cachorro, desculpa, não. Tô falando que acontece, moleque. Acontece. Tu acha que o cachorro não come dever de casa? O cachorro é muito filho da puta, cara. Depende do cachorro, né? Sou o Bert, por exemplo. Come qualquer coisa. Não, problema, estava no canhão. Já me perdi, vou pular um parágrafo, então. Aí, eu lancei logo a proposta. Cara, você quer trocar comigo esse aparelho? Disse logo comigo pro outro cara. Depois de muita insistência de camuflar o meu real interesse no aparelho, eu consegui fazer com que ele trocasse comigo, cogitando que ele fosse me pedir algo muito difícil de conseguir. Fiquei ainda mais surpreso quando ele me pediu um par de... De quê? Sapato. Não, porra, chegou perto. Par de quê? Chegou perto. É. Chimeia, chinelo? Eu falo par. Caneleira, tipo. Caneleira. Porra. Pra ele jogar sua pelada, na mesma. Cara, fica com pombo, tá ligado? No PlayStation. Ah, quem é que joga futebol de caneleira, moleque? Pombo? Mentira. Pombo, é. Esse maluco de um profissionalzinho assim? Caralho. De perna de pau. Ué, esse maluco pedala? Caralho, mano. É? Passa esse maluco, não, porque eu vou entrar aqui. Caralho, bro, o cara tá andando muito rápido, cara. Tá tipo o Yakusho, aquele episódio. Porra, moleque do bicicleta. Não passou de jeito. Pá, depois de trocar com esse amigo, eu finalmente consegui juntar o canhão de um console com a placa de outro. Esse console, por ser reduzido e pequeno, não tinha lá muito mistério em montá-lo. Liguei pra testar e vou lá, funcionou perfeitamente. A partir daí, me empenhei em deixá-lo mega equipado com controles DualShock, pistola e até uma lupa mega bizarra que o parceiro trouxe nos States. Ah, Nintendo Power Glove. Pra PlayStation, né? É. Porra, depois de muita história e alegria, o perfeito funcionamento do meu console mais amado, eu o troquei todo equipado por um Dreamcast. Mas aí, já é outro episódio. Abraços, galera, e desculpe meio gigante. Não, padrão, cara, chegou, a gente acabou de se tratar só, né? Exatamente. Pois a galera nem sabe que a gente tá gravando isso no carro, né? Não, deu pra ouvir. Eu falei volante, mano. Ah, entendi. Deu pra ouvir. Deu pra ouvir uns carros passando no rolê aqui. Não. Uma buzinadinha, né? Segue a imagem e um vídeo da luva bizarra de PS Onix. Tá bizarro, cara? PS Onix? Pois é, PS Onix. Opa. Tá, mas é isso, né? Envie seus e-mails para... Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Nós temos lá o nosso grupo do Facebook, que é o facebook.com/groups/baixofrentesoco. Tem que chegar lá pra colar no rolê da galera. Toda quinta-feira agora temos o Disco Ninja Especial da galera. Exatamente, né? Quinta-feira a gente chega lá e fala, olha só, a regra é tal, a última regra foi... Músicas pra quando você tira a blusa pra cagar, meu irmão. Quando a merda fica séria. Sim, e aí a gente pode no futuro pegar o The Best Hits desse Disco Ninja da galera e fazer um Disco Ninja, um com podcast. Certeza. Boa ideia, hein, cara. Parabéns, foi ótimo. A luva vai demorar um ano porque vai abrir. Ó, o barulhinho, ó. O barulhinho do freio de mão, filhão. É isso aí. É, mais alguma coisa? twitch.tv/baixofrentesoco, www.baixofrentesoco.com. É isso aí. Essa parada, né? Esse é o nosso rolê. É isso aí. Bom, nós somos o Baixo Frente Soco, você sabe aí, se você chegou até aqui é porque você sabe disso. E abriu a porta aqui, porra, a gente vem do lado de fora, o eco, o barulho desse canal. E até semana que vem. Semana que vem, fiquem com o nosso episódio sobre. Sobre Nintendo. Sobre Nintendo. A gente tá mal das pernas? Está bem das pernas? Estamos exagerando? Não estamos? Está sem perna. Opa, saberemos. Isso, episódio. Diversão na vez. O pensamento que você tem sobre a Nintendo hoje em dia, é impossível você não dar os parabéns a ela por tudo que ela fez na indústria de videogame. Parabéns! Estamos falando de uma empresa que salvou esta merda. Se não fosse Nintendo, não tinha Baixo de Soco. Se não fosse Nintendo, não tinha videogame em geral hoje em dia. Não tinha mais, tinha acabado essa porra. Isso é mamiludo, mas concordamos que videogame como é hoje, só... Repete o que você disse. Gente, mas que mamilo grande. Então, é isso. Oh, olha aí. Isso. É, mas é, pode ser mamiludo, você pode discutir. Se não fosse Nintendo, talvez fosse outra. Exato. Mas aí, quem garante que ia ser do jeito que é agora também, entendeu? Porque a Atari e todas as outras desenvolvedoras de jogos e videogames na época afundaram o mercado de videogames. Deixaram a crise mais fundida que tinha. Mas... foi tipo Guido Mantega dos videogames, moleque. Mas por isso que eu disse que, tipo, é mamiludo, mas com certeza o videogame não seria hoje como ele é se não tivesse sido a Nintendo. Teria, sido, é um teria sido outro curso, né? É. Então, o fato é, a realidade que a gente vive hoje, essa realidade que a gente vive hoje, quando jogaram o dado e caiu essa realidade, ela foi moldada muito em cima do que a Nintendo fez ali nos meados dos anos 80 com o Nintendinho e aí alavancou com a Sega também, etc. Mas a Nintendo deu pontapé inicial. E vale a pena a gente lembrar também que a Nintendo, ela meteu o pé num campo em que todo mundo falava, vai dar merda, isso só dá merda. E ela reinventou a porra toda. Ela lançou o Mario, aquele jogo de plataforma que, por mais que a gente tivesse plataforma com o Pitfall antigamente, Mario trouxe uma ideia de jogo completamente diferente, nova e que sobreviveu até hoje, que é o Platformer 2D. E hoje em dia, tudo que é desenvolvedor indie, o primeiro jogo vai fazer o quê? É uma porra de um Platformer. Cara, boa, sobrevive, faz o que é mais fácil. Mas sobrevive naquele esquema, entubado, deitado na cama, nos finalmente. Mas olha só, todo jogo de videogame hoje em dia, a gente vive a geração do Unreal Engine, né? Metade dos jogos que estão aí é feito na porra da engine do Unreal ou coisas que ficam semelhantes. E tem esses jogos de third person, qualquer coisa, né? Então, Uncharted é só um jogo de plataforma em 3D. Infamous é um jogo de plataforma em 3D. O Castlevania Lords of Shadow é um Castlevania, só que em vez de você estar vendo ele de lado, você está vendo ele pelas costas do personagem. Então, você pula a plataforma, você faz a mesma coisa. Então, o gênero é a mesma coisa. É. Cara, mas isso, assim, você tem razão, mas também é acaba sendo um encurtamento do que tá acontecendo. Claro, existem, tipo, você pode falar que existem grandes gêneros, mas também cada um desses jogos tem seu método de se reinventar e reinventar o próprio estilo e a sua maneira. Mas tudo, de qualquer jeito, tudo remete lá a 85. É inegável, mas aí se você for voltar, vai todo mundo voltar pro Pong. Então, a gente tá voltando a uma crise de conteúdo como a gente teve na época da Atari. Eu não sei se a gente tem hoje em dia uma crise de conteúdo. Eu acho que o maior problema que é principalmente o tópico desse podcast é que desde 1980 lá vai Blue, a indústria do videogame mudou pra caralho. Mudou muito. E a gente vê que a Nintendo não tá querendo acompanhar essas mudanças de certa forma. Ela mudou muito nesses últimos anos, ela trouxe muitas mudanças novas, só que ela não está querendo, eu, na minha opinião, acompanhar essas mudanças. Eu não diria isso, eu acho que eles ficam querendo, na verdade, inventar moda, sabe? Tipo, ah, olha só como é que eu vou reinventar o videogame. Cara, na boa, a roda tá girando muito bem, rodando. Você não precisa botar ela, tipo, agora dando um loop e fazendo um barrel roll, entendeu? A roda tem que rodar. Você não precisa inventar certas coisas que já estão funcionando como ela funciona. Mas aqui tem uma série de fatores, né? Nos anos 80 e ao longo dos anos 90 inteiros, assim, o eixo principal, o centro do mundo em videogame era o Japão. Quando saiu do Atari, foi pro Japão, ficou lá no Japão com a Nintendo e a Sega, e ficou lá no Japão por muito tempo. O mercado japonês ainda hoje é um mercado muito forte. É um mercado de nicho, sempre foi, agora é mais ainda, mas ainda é um mercado muito forte. O que acontece? O eixo do videogame se deslocou pro oeste e tá ali, Europa, se América. Se diversificou, melhor dizendo, né? Você tem agora, tipo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos desenvolvendo tanto e com sim, tanta qualidade quanto sim, o Japão. Sim, e são públicos maiores. É. O público ocidental é muito maior do que o público japonês. E consome... consome muito mais videogame do que o público japonês. Ao mesmo tempo, o público japonês hoje em dia cada vez menos consome videogame. Os caras jogam jogo de celular. Uhum. O que tá fazendo sucesso lá agora é jogo de celular. Por isso que o que vende ainda lá agora de videogame é DS, 3DS, portátil de forma geral. É o que tá alavancando mais as coisas por lá. Porque os caras lá, eles estão em outra pilha agora. Isso que dá a gente é a ideia do PS Vita de TV, né? Que ele continua, tem toda aquela cara de um Android, né? Tem vários jogos também que eles estão pegando a... Quando você tem aquele kit de desenvolvimento da Sony pra celulares Android e que você também faz pra Vita, né? Eu falei, vende pra aquele Sony Xperia deles e tudo. Então já tem esse foco, tem essa convergência do que você tem o conteúdo de celular indo pra TV porque é o que tá fazendo sucesso. E aí que entra a Nintendo nessa história? Uma empresa japonesa, 100 anos de idade já, perto disso. Acho que já passou de 100 anos, né? Tradicionalíssima. Tradicional pra caralho. Focada em um único mercado. É, e os braços dela fora do Japão são braços muito menores, são dedinhos perto do que ela representa no Japão. Então realmente fica muito mais difícil ela se adequar a essa realidade do que pra outras empresas, talvez. Também tem o seguinte, né? A Nintendo, ao contrário da Sega, por exemplo, ela não teve aquele baque de cair no chão e ter que levantar. Então Então ela realmente pode sempre estar achando que é só uma marola, é a marola do Lula que tá passando e... Foi o ano do Luigi. Foi o ano do Luigi. Parabéns, ano do Luigi. Pior ano da Nintendo. Valeu. Mas aí o que que acontece? Assim, uma coisa que eu sempre achei que fez mal a Nintendo e que faz até hoje foi o Super Nintendo. Porque colocou eles num patamar de liderança depois que eles ganharam a briga lá, que depois eles nunca mais tiveram. Mas eles até hoje parece que se prendem a isso. Pô, mas esse que é o ponto, né? É tipo velho de 50 anos de futebol que fala do Zico até hoje e do Pelé e da seleção de 70, sacou? Pra cara, vovozinha, teu tempo já passou, tá ligado? Então deixa eu convidar vocês para uma viagem. Vamos dar as mãos aqui e vamos voltar no tempo para fazer uma viagem em todos os consoles da Nintendo e vamos tentar estudar aqui um brainstorm de opiniões sobre o que que eles fizeram em cada console e o que... Ai, tá vindo, desceu. Só eu posso soltar minha mão. O senhor é meu pastor e nada me faltará. E o que que eles fizeram em cada console e onde será que eles começaram a errar? Vamos tentar pensar nisso. 1983, se não me engano. Famicom. Estávamos todos... Não, peraí. Não, 83? Não, você tava... 83. Eu tava andando... Ah, eu tava... Ainda nem existia. Espermato Man. Nem isso. Quando, naquela época... Mamute 96. Mamute andava balançando no saco de seu pai. Não, ainda nem isso. Não. Muitos aqui no Brasil conheceram como Top Game ou... Phantom Game, Daracon, enfim, foda-se. Mas o grande videogame da Nintendo, que foi o primeiro que salvou a indústria do videogame na merda, foi o Famicom e aqui no Ocidente ficou conhecido como Nintendo. Hoje em dia é chamado de Nintendinho. Entertainment System. O Nintendo, ele tem uma biblioteca incrível de jogos gigantesca, como era de praxe na época. Você tinha videogame, tinha que lançar videogame pra caralho. Tinha muito jogo. A Atari tinha uma biblioteca gigantesca de jogos merdas. O Nintendo teve uma biblioteca muito grande de jogos. Tinha muitos jogos merdas, mas tinha muitos jogos bons. Foda-se, cara. O que? Então eu queria perguntar pra vocês. Você pode não ter vivido a época do Phantom do lugar do Nintendinho, mas você jogou o emulador, você a conhece. A gente joga depois. Então eu quero saber, perguntar pra aproveitar com você, o que que marcou muito pra você no Nintendinho? Se você pudesse explicar o que você se sente quando lembra... Como você se sente quando lembra do Nintendinho e os jogos que não é? Cara, o que pra mim teve no Nintendinho que continuou no Super Nintendo pra caralho e que depois se perdeu é o... Assim, óbvio, tem uma parte que é importante que é de mercado, né? A Nintendo tinha boa parte do mercado, mas mais do que isso, ela tinha bons jogos. Eu sou desse cara, eu não compro com videogame, sabe? Tipo, por marca. Eu compro videogame pelos jogos. Caguei-se de quem tá desenvolvendo a Microsoft, se é a Sony, se é o Zezinho ou sei lá quem. Eu gosto de videogame porque tem jogos bons. Sabe, não interessa o que o videogame faz, sabe? Eu quero pegar um jogo e me divertir. Então, pô, tu legal pro seu Nintendinho, tu ia ter Contra, tu ia ter Mega Man, tu ia ter Castlevania, sabe? Uma porrada de jogo foda pra caralho, Final Fantasy, Dragon Quest, Ninja Gaiden, sabe? E franquias que depois geraram outros jogos, faziam a experiência desse videogame ser rica, porque, tipo, tinha jogos fodas. Então isso é o que pra mim faz o Nintendinho ser um videogame foda e Super Nintendo, consequentemente, porque tinha jogos muito bons, feitos por pessoas muito boas e que fazia a experiência de videogame ser maneira. Mas por que Nintendinho e não Master System? Ah, porque eu não joguei Master System. Na verdade, seria até chato dizer que eu conheço alguma coisa do Master System. Que eu não conheço nada, então não meto meu dedo nisso aí não. Uma das coisas que a gente tá acabando entrando na tecla aqui é que um bom videogame é feito, obviamente, de bons jogos. Não importa. Pra mim é só isso, né? Sim. Você não... É aquela coisa que eu sempre bato na tecla. As pessoas desesperadas hoje em dia pra comprar um PlayStation 4. Não, meu amigo. As pessoas compraram um PlayStation 4. Não foi desespero, não. Foi oportunidade. Eu tinha R$2.000 sobrando, comprei. E não tem jogo ainda direito. Você tem tipo dois. Ah! Infamous Second Son e The Neck são divertidíssimos, tá? Vocês injustos. Tudo bem, você tá comprando, você depositando uma fé ali de que ele vai ter jogo fora pra caralho. Vai ter, mas tipo assim, eu não duvido. Mas olha só, videogame hoje é muito mais do que só videogame, né? Tem que lembrar desse aspecto. Mas enfim. Que é um erro, mas tudo bem. É um erro. Eu acho também. Ainda mais com Smart TV. Smart TV faz hoje em dia tudo que o seu videogame tem problema fazer. Isso é um erro ou foi uma estratégia de mercado? Hoje é estratégia, mas a gente, da nossa perspectiva de consumidor, pra gente, foda-se. É porque isso veio gente não. O que o PlayStation 2 vendeu muito, principalmente pra gente que era criança, é porque a gente convencia os nossos pais de que aquilo era um aparelho de DVD. Isso. E na época do PlayStation 2, o aparelho de DVD era caro. E no PlayStation 3, Blu-ray. Mas aí a gente já tinha dinheiro pra comprar, né? E ninguém vê Blu-ray. Mas olha só. Era do streaming hoje. Qual é a questão aqui? Vocês estavam falando de o videogame é feito por bons jogos, concordo plenamente. Mas tem muita gente que vai pela paixão. O que faz um bom time de futebol? Não são bons jogadores? Sim. Pô, tem maluco que torce pro América, tá ligado? Até hoje. Esse cara, ele é movido pela paixão. E o cara não vai deixar de torcer pro América, porque, porra, o Romário parou de jogar na América e tá jogando o Luizinho Capixaba. Tem essa questão também. também. Então tem pessoas que realmente são apaixonadas por videogame a esse ponto, assim como brasileiros geral, enfim, uma fração de brasileiros, eu tô olhando pra três fudidos aqui que não gostam de futebol, são por futebol. Mas, por exemplo, a gente tem uns caras que vestem a camisa Nintendo e foda-se, tá ligado? Você pode, cara, o PlayStation tem Mario agora, cara. Mas ele veste a camisa da Nintendo por um motivo. Porque, não é porque... Foi por uma história. É, exatamente. Do isso. Nada. Não. Porque já teve jogos bons. Eu falo isso porque, tipo assim, acho que qualquer pessoa que jogou um videogame na Nintendo, tipo, a partir do Super Nintendo, porque o Nintendinho era meio... Ele ainda era um videogame muito geral. O nome Nintendo ficou muito forte após o Super Nintendo. O Super Nintendo tinha jogos fora dos seus personagens já de novo, sabe? A Nintendo 64 pegou esses mesmos personagens que você já conhecia do Super Nintendo e do Nintendinho e fez mais jogos fodas. O Nintendinho foi o primeiro. O Nintendinho foi o primeiro. Você começou a estabelecer um legado a partir do Super Nintendo. Falou, olha aí, tem mais de um, né? Tudo bem, tinha Mario 2, Mario 3, mas assim, o personagem Mario ficou muito maneiro mesmo. Quando veio uma geração seguinte, ele continuou. Ele não morreu, não desapareceu, né? Então, tipo... O Game Boy também foi importante para as franquias da Nintendo. É, assim, mais no Japão talvez, mas assim, não vou nem puxar essa discussão, porque eu também não tenho peru pra entrar nessa briga aí, não. Mas o que eu acho é que, tipo assim, neguinho tem um amor por uma história. Isso eu concordo com o Ninja Inimigo pra caralho. E o que eu acho que o Nintendo naquela época, é uma tecla que a gente sempre bate, uma coisa que a gente vive falando a respeito, que é, o que o Nintendo e o Super Nintendo, consequentemente, porque eles eram, esses foram dois videogames que o Super Nintendo não inovou muito do Super Nintendo, além de gráficos e etc. Ele é basicamente um pouco mais do mesmo, numa versão mais moderna. 6 botões no controle. Um controle em formato de osso que se adapta muito melhor à sua mão que aquele controle quadrado. Aí, na boa, só vou falar uma coisa. Vê a abertura de Mega Man 2 e o Super Nintendo vai pro lixo. Qual o grande legal do Super Nintendo e do Nintendo? O Super Nintendo e o Nintendo tem... Os videogames da Nintendo, desde aquela época, tinham jogos fodas, feitos pela própria Nintendo. Tinham jogos do Mario, tinham Donkey Kong, tinham Zelda, e tinham todas essas... Depois veio mais coisa no Nintendo 64, como Banjo-Kazooie e essas outras... Ainda mais que você tinha aquele Nintendo com Seal of Quality. Né? Era aquele... Saíam jogos para os videogames da Nintendo, que a Nintendo aprovasse. Tinha que passar pelo crivo deles, tinha todo um processo de seleção, e falava, não pode referência religiosa, não pode isso, não pode ser aquilo. Alguns bullshits como esses, mas tinham todo aquele negócio. A Nintendo é tipo a Disney dos videogames, né, Brandon? Isso, garoto. Exatamente isso. Exatamente. Inclusive, a Disney devia comprar a Nintendo, se a Nintendo realmente tivesse mal das pernas, é uma coisa que tá longe de estar financeiramente, a Disney podia muito bem comprar a Nintendo. Pô, comprou a Marvel, por que não a Nintendo? A Marvel tava muito mal das pernas. Cara, mas a Marvel assim... também, porra, aquelas coisas boas da nossa infância. Eu só vou, assim, discordar um pouco do Killerazo, que às vezes esse selo de qualidade aprovava jogos lixo pra caralho. Lembra de algum? Agora não vou conseguir lembrar, mas se você olhar o catálogo de jogos assim... Super Nintendo? De Nintendinho. Não, mas nem... Ah, não, é, acho que o selo da qualidade ele... Não. Não, já tinha acho no Nintendinho. Já. Olha só, peraí. O selo de qualidade não tinha em qualquer jogo. Olha só, sabe o que é o selo de qualidade do Nintendo? É a mesma coisa quando você abre uma revista da Marvel e fala assim, Stan Lee apresenta. É, exatamente, é suspeito. Cara, é só um, né, tipo um Disney Cinderela. Foda-se, entendeu? É só uma marca aquilo. Olha, isso aqui é da Nintendo, meu irmão. Mas aonde eu tava querendo chegar era o seguinte, você tem jogos fodas da Nintendo, mas você tem jogos fodas de todas as soft houses. Você pode garantir que você vai lançar um Street Fighter, você vai jogar no Super Nintendo no mesmo videogame que você vai jogar o seu jogo do Mario. Então, esse é outro segundo ponto que a Nintendo perdeu ao longo do caminho. Nintendo e Super Nintendo foram dois videogames. Nesse, ela teve amplo apoio de todo mundo que fazia videogame na indústria. Foram dois videogames. Não, depois disso... Ela tinha um videogame que, pro qual era fácil fazer jogos, né? Porque o problema do Nintendo 64 é que eles fizeram uma parada que era monstruosamente ruim de fazer jogo. E eles insistiram no cartucho. Não era só ruim, é porque também era mais fácil fazer jogo pra CD. Então as pessoas começaram a fugir pros jogos de CD. E agora eu não sei qual é a diferença da, assim, primordial da arquitetura do Nintendo 64 pro do Super Nintendo, no ponto que o Super Nintendo, isso até foi discussão recente lá no grupo do Facebook, cada cartucho vinha com um chipset diferente que trazia coisas novas. O Super FX, aquele chip da Capcom pro... Tinha o Mode 7 do F-Zero, você tinha que o Street Fighter Alpha 2, tinha um chip próprio também. Deixa eu contar. Chip do loading. A grande diferença entre você, que você teve do Super Nintendo pro Nintendo 64, que foi essa geração que teve o PlayStation e o Saturno, é que você teve um salto na tecnologia em desenvolver jogos, dos jogos em CD. Você pode até as várias CDs, já que você não teria no cartucho. Não. Você, a Nintendo, tava freando, tava cortando as asas de várias soft houses que queriam fazer muita coisa. Você tem até a história da Square fazendo Final Fantasy, que é tudo existiu, o Final Fantasy VII, que ia ser pro 64, que foi, acabou sendo pro PlayStation. E por conta disso, né? Porque o cartucho, na época de Super Nintendo, tudo bem, cabia, sei lá, quantos, 30 megas, sei lá. O de CD cabia 600, ou cerca disso. E, claro, no Nintendo 64 eles aumentaram isso, mas não era a mesma coisa se fazer um jogo de disco, né? Fala o seguinte, em disco você tem um conceito de serialização, né? Você terminou um disco, pode colocar outro. Cara, vai fazer um jogo com mais de um cartucho. É. Não existe uma coisa dessa, e né? E o caso do... Até a... Até a Capcom conseguir fazer o Resident Evil 2 caber num cartucho, até ter toda aquela parte de compressão dos dados, botar lá... Foi no final da geração. Foi no final da geração. Depois da tecnologia andar pra cacete. Então, assim, a gente no 64 já tem uma realidade que a Nintendo tá sozinha, ela e a Hari fazendo o jogo, e um jogo da Konami, o Castlevania, dois jogos da Capcom, aquele Mega Man Legends que eu nunca vi na minha vida, e o... A galera curte bastante o Mega Man, né? Não, só é porque eu realmente... Tanto que o Legends 3 tá na espera ainda. Não, é só porque eu não... Mas já era. De novo. Um dia sai. Mas é porque eu realmente não entendo muito de 64. E aí, foi 64, foi GameCube, foi Wii e Wii U. Ela já tá no quarto videogame depois do Super Nintendo. E nesses quatro, ela não teve um grande apoio. Não, das assim, vamos Wii, só fazer um parêntese, né? É tipo assim, 64, GameCube, Wii, Wii U e, no meio do caminho, Game Boy Advance, DS, 3DS. Qual desses sete videogames fizeram sucesso? E os portáteis? Os portáteis que fazem a porra do sucesso. Mas é porque os portáteis, a Nintendo nunca teve uma disputa forte. Além dele, agora ela tá até tendo uma disputa, mas sabe qual é a grande diferença entre o portátil e o videogame de mesa? É que o portátil, você sempre teve jogo de todas as soft houses. Exatamente. Cara. Porque a soft house, quando ia fazer um jogo pra um portátil, ela não tinha pra onde correr. Ela ia fazer pro portátil. Qual é o portátil que mas tá? Mas olha só, o cara, a Capcom olha assim, vou fazer jogo pra portátil? Ele é atrativo pra mim? Ah, não, então não vou fazer. Ela fez porque vi algum atrativo ali, viu facilidades, fez viu atrativos. Pega o DS, tira os jogos da level, tira Layton e Ace Attorney, e que jogo sobra pra gente aqui no ocidente jogar? Castlevania? Não, tem, tudo bem, mas... Tem uma série muito grande de Castlevania que é só portátil hoje em dia. Sim, sim, mas... E contra da WayForward. Mas olha como é que a coisa é semelhante. Super Nintendo. O que tem ali no Super Nintendo? A Capcom, a Square, a Konami. Eu não tiro essas três do cu, não, porque realmente tem muito jogo dessas três. Aí vai pro DS. E essas três são três grandes soft houses independentes da nossa geração. São, porra! Tem o nosso coração, cara! Sim, cara! Street Fighter, Final Fantasy, Castlevania, pra sempre Winning Eleven. Apesar de que a Capcom agora tá virando Crapcom, mas não vamos entrar nessa merda. Não, gosto ainda. A gente já falou, Capcom é a empresa que nós odiamos a marca. Olha só, ela faz a mesma coisa desde sempre. Ela lança muitos Street Fighters e eu nunca reclamei disso quando era pequeno, não vou reclamar agora. Mas o que acontece? Pro DS, pro 3DS, pro GBA, você tem isso. Tem jogo da Capcom, tem jogo da Square, tem jogo da Konami. Jogos bons. Isso. Essa Level 5 que entrou agora no lance do romance, uma empresa que, porra, fazendo coisa. E exatamente isso, jogos bons. Jogos bons. Então você não tá lá confinado a... E aí, vai sair o quê? Um jogo da Nintendo. Um Mario. Vai ser um jogo aqui do Luigi. E ainda saía. Isso. A vantagem dela era essa. Ela sempre teve da Nintendo. Ela sempre teve jogos de primeira festa muito bons. E tinha o pessoal terceirizado fazendo também. E eu digo mais. O Nintendo 64, ele foi um puta do videogame. Fez sucesso pra caralho. Bateu de frente com o PlayStation. Mesmo sem... Dadas as... exatamente. Mesmo apesar... as soft houses. Por quê? Por causa da Rare. E também... Quase que exclusivamente com a da Rare. A Rare pegou sozinha, levantou o Nintendo 64 e falou... Vambora! E aí você me lembra de uma coisa muito triste, por favor, não vamos falar disso. O quê? Não vamos falar da venda da Rare, porque isso dá um aperto no coração que é foda. A Rare hoje ela é uma empresa da Microsoft que faz basicamente jogos pra Kinect e fez o Killer Instinct agora. E fez muito Banjo-Kazooie, moleque. Nossa Senhora! Mas enfim, vamos falar de coisa boa? E outro detalhe dos portáteis também, né? No Japão eles vendem muito bem ainda. Uhum. Vendem muito bem assim e é coisa assim de vender absurdo. O japonês tem mais de um DS. O DS é o videogame mais vendido da história até hoje, né? Sim, se você considerar os portáteis como consoles, assim, sim, o DS vendeu mais que o PlayStation 2 e que o Wii. Agora atravessar mais um passo pro GameCube. Opa, entrou. Agora tô no meu domínio, rapaz. Au! O Nintendo 64, ele teve todos esses problemas de não ter soft houses apoiando ele, a Nintendo tá bem sozinha, pegar a Rare, abraçou, montou e saiu correndo. O GameCube, por mais que eles tenham aderido à tecnologia dos DVDs, apesar de ser mini DVD, cabe menos. Primeiro problema. Ele ainda girava ao contrário, né, de uma parada assim. Sério? Isso eu não sabia. É, tinha uma parada que o disco óptico, ele gira sentido horário. Sim. O GameCube, o mini DVD, porque eu acho que o girar sentido horário era patente do DVD. Caralho. Pra você ver como é o nível de patentear coisas na América. Isso aí lá pro database ou? Não, isso é verdade. Caralho. Eu já ouvi essa história. Não sei se eu posso até olhar aqui, mas eu já ouvi essa história, a mesma coisa que ele tá falando. Porque eles não usaram DVD porque tinha que pagar patente, né? Você tem que usar o direito de uso. E aí, pra não fazer isso, porque você aí, quando você faz isso, não é só usar o DVD, você tá necessariamente fazendo um DVD player. Então você paga a mídia e paga a execução daquela mídia. Então eles falaram: não, cara, vamos fazer uma mídia só nossa, de novo, pra dificultar mais ainda as coisas. O que me leva a pensar: a gente tinha o Nintendo 64, foi um videogame ainda que, mesmo com esses problemas, bateu o pé forte, fez sucesso pra caralho, bateu de frente com o PlayStation, que o PlayStation 1 foi um grande sucesso, mas teve uma briga feia com o Nintendo 64. O PlayStation 2 já reinou supremo, a gente não tem nem como discutir isso, aquela geração foi tipo coitado da Xbox e do GameCube. Mas eu queria que você me explicasse, Mamute, você teve um GameCube, você gosta do GameCube, mas você consegue encarar ele como o primeiro fracasso da Nintendo? Consigo encarar e vejo já no GameCube um problema que depois foi feito, na verdade, de um moto da Nintendo, que eu acho que é talvez o maior problema deles hoje, que eles falam assim: pô, então, a gente não vai pagar a patente da porra do DVD, então vamos transformar esse videogame num videogame gimmick, sabe assim, tipo, a gente vai ter um DVDzinho, aí vai ter ele carregando com uma maletinha. A mesma coisa depois foi feita no Wii: vamos fazer um videogame que é um brinquedo. Aí no Wii U, vamos fazer um videogame que tem um tablet embutido. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Isso foi justamente o que a Nintendo fez com o Famicom pra lançar nos Estados Unidos. Ela combateu isso. Era um computador. Mas ela combateu isso pra lançar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não era um computador, exatamente, era um brinquedo. Não. Quando ele foi lançado no Japão, ele foi lançado como Famicom, e se você vê o design dele, o Famicom, ele parece um brinquedo. Ele é vermelho, parece um robozinho, aquelas coisas. Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado com a ideia de: não, isso não é um brinquedo, isso é o seu videogame, isso é uma coisa nova, isso é uma coisa de idade e tal. Não, mas então, aquela caixa era um design mais sério. Ele falou que era um brinquedo nos Estados Unidos. Mas o problema foi que, como nos Estados Unidos eles estavam querendo fugir dessa ideia de videogame, porque olha só, você vai comprar um videogame, mas o videogame falhou, né? Teve aquela queda lá toda, a Atari entrou na pindaíba, foi comprada. Então vamos lançar isso aqui como uma coisa que você vai usar em casa, né? No Japão, Family Computer, nos Estados Unidos, Nintendo Entertainment System. Não era um videogame, era um sistema de entretenimento. É isso. Que é o que a gente voltou hoje, né? Todos esses videogames agora são: não, vai ficar no centro da sua sala e vai fazer tudo pra você. Até vai escolher os ovos que você vai comprar no mercado. Xbox Porn. Não queria dizer não, mas funciona. Aí quando veio o GameCube, ela tá andando pra trás, ela tá indo contra essa ideia que ela tinha. Ela tá transformando o videogame num brinquedo. Primeiro que já tem a aparência de um brinquedo, né? Tem a aparência de uma caixinha de Lego. Não era um demérito, assim. O problema é que podia ser um brinquedo contanto que tivesse jogos que sustentasse. Eu não vou dizer que não tem. Tivesse uma alça. Ó, não fala mal da minha alcinha, não, que a alça, é uma das coisas mais fantásticas daquele videogame. Tá, isso fala muito mal dele. Você leva aquele videogame pra sala pra jogar, você leva ele pro quarto de novo, você leva pra casa do amiguinho puxando pela alça? Cara, eu juro que quando eu botava na mochila, eu pegava pela alça, porque, tipo, vida de você. Ele era um videogame portátil, ele era pequeno, ele era leve, tinha uma alça. Foda-se, ele era pra você levar. Muito leve. Ele é muito leve. É um videogame muito bom e, tipo, na verdade, tipo assim, tudo bem, é uma paradinha a mais, é uma parada da zoeira, mas, tipo, é um negocinho legal do videogame. E é uma vantagem que você tinha, porque nessa época, pelo menos eu não tinha todos os videogames que eu queria, videogame é uma coisa cara, e eu constante. Eu agora só falta o Wii U, cara! E eu, era uma época que eu costumava muito ir na casa dos meus amigos, passar o final de semana, zoar e tal, e cada um levava um videogame, brother. E era sempre a galera andando com o videogame dando na mochila. Eu levava o PlayStation, outro maluco tinha o Nintendo 64, o maluco tinha o Saturn e tal, a gente ia levar no GameCube, foi a mesma coisa. Porra, pra jogar Smash? Tinha que ter o GameCube, no fato. Não faço por menos. Aí a galera levava. Então, o que a gente começa a ver no GameCube? Eu quero que você... No Nintendo 64, a gente já lembra de trezenas de jogos foda. O que a gente lembra do GameCube? Teve aquele aquele fracasso, né? Aquele. É chamado de Super Mario mesmo? Aquele Sunshine? É, tem que ser do sol. Cara, na boa. Vou falar aqui jogos assim que realmente marcaram. E inclusive os exclusivos que depois deixaram de ser exclusivos, né? Porque isso aí. Tipo o Resident Evil 4. Olha, não para de falar dessa porra. Resident Evil 4, vamos falar que a gente já falou. É, Beautiful Joe era exclusivo, não Beautiful foi. Beautiful Joe, hein? Depois é, você exatamente. No início foi exclusivo. É Resident Evil 4. 1 e 0. Que há até hoje são, que são bons. Essenciais. A gente comentou no, naquele episódio de GameCube, né? Que o grande lance daqueles 5 jogos fodões que iam ser exclusivos pra GameCube. Exatamente. E só não, saíram dois. É, saíram 3. Dois e um nenhum deles acabou sendo exclusivo. Então. Metal Gear, hein? Aquele Metal Gear. Remake. Luigi's Mansion. É, F-Zero. Smash Brothers. Mario Party, eu não vou botar nenhum. O Sunshine pode ter problema, mas ele é, ainda assim tem aquela identidade Nintendo legal. Metroid Prime, que você pode botar. Metroid Prime é bom pra caralho. Eu não vou dizer que é bom pra caralho, curto, mas ele é importante. Assim, ele é um jogo tipo que deu um novo rumo pra série. Isso é sempre um mérito. Os Star Fox eu não vou nem botar, porque o Star Fox Assault é um lixo. E o Adventures, bom, é só uma brincadeira. Zelda, obviamente, é o Wind Waker. Wind Waker, que é fantástico. O Twilight Princess saiu logo pro Wii também. Né? É, isso é com Wii, então não conta. É, mas assim, de jogos que eu realmente falei de third party, tem três, né? Que são do Beautiful Joe, é Resident Evil 4 e o que mais? Talvez nem mais do que isso. Tem só falar esses dois e Resident Evil, né? Vamos botar não, assim. Não teve Ikaruga pro GameCube, só foi pro Dreamcast? Só Dreamcast. Só Dreamcast? Agora não, só pro Steam. Eu acho que saiu pra GameCube, sim, mas eu não tenho certeza. Não. Vamos comparar um pouco com o Dreamcast, porque não adianta nem comprar com o PlayStation 2, porque o PlayStation 2 foi um monstro que teve todos os jogos que você queria. Você abre a braguilha e fudeu. Aí só vai... um detalhe aqui, eu tava vendo as discussões aqui sobre o sentido do disco. Da do também. É, que é exatamente o sentido em que gira o DVD do GameCube, né? O sentido da vida. E eu vi tava vendo os fóruns aqui dos caras discutindo, e ninguém se entende, no fim das contas, se ele gira horário ou anti-horário, e nem se ele lê a trilha interna pra externa, como um CD normal, ou se é da externa pra interna. A galera discutindo isso aqui, uns caras, foda-se essa porra. Porra, mas você lembra toda aquela coisa de velocidade de rotação que vai mudar? Ah, nossa, cara, vamos voltar lá pra 60x, meu leitor de DVD. O Dreamcast era um videogame pra todas as idades. Você tinha jogo pra criança, você tinha jogo pra adulto, você tinha jogo pra jovem. Isso é um jeito certo de fazer videogame? Exatamente. E a Nintendo tava regredindo com isso um pouco, porque ela já tornou a cara do videogame mais perto pra um brinquedo. E ali, você percebia claramente que ela tava dando uma orientação bem maior pra um público infantil. Talvez porque até o Nintendo 64, a grande maioria, que é um pleonagem, fala isso. Eu só quero adicionar pra minha lista um outro jogo que é extremamente importante, que é o primeiro jogo M da Nintendo, que é o Eternal Darkness. Não existiria GameCube e não existiria, talvez, jogo de terror como a gente tem hoje se não fosse esse jogo. Mas... Bom jogo. É isso, porque o próprio Resident Evil 4 não é um jogo pra criança, teoricamente, né? Ele não é M, eu acho. Não, acho que ele é M, mas ele é M diferente do Resident Evil 1 e do Resident Evil 0, que eram claramente jogos, assim, mais pesados, eles tinham sangue pra caralho. É verdade. Mas olha, pesado. Lembra do Nintendo 64? Shadow Man. Não, mas eu vou falar aqui. A nossa idade, mais ou menos, a nossa geração, é a geração que mais acompanha o videogame, que é o que cresce e determina a indústria. A gente cresce com a indústria cresce com a gente. Obviamente, a indústria vai atrás do público mais infantil também, porque eles estão começando a jogar videogame agora, vão jogar videogame depois. O New Super Mario Bros. Tá saindo pela quarta, quinta vez em outro videogame. Né? É, mas olha só. Desculpa te falar isso, cara. Desculpa, tá? Mas assim, nossos filhos não vão crescer pra essa porra de videogame, não. É tablet. Hoje em dia, criança é tablet, moleque. Tablet? Telefone, tablet. Videogame, porra, botão, parada estúpida. E é por isso que eu não vou ter filho. Mas a gente começa a ver que a Nintendo resolveu... Ela parece que não percebeu que o público dela tava crescendo. E no Nintendo 64, a gente ainda era um pré-adolescente, assim, que curtia jogar o jogo do Super Mario 64. Não tô até criticando quem gosta do jogo do Mario, porque é um jogo divertido. Eu joguei Mario Galaxy, achei legal. Só, particularmente, já disse em outro podcast, eu não tenho a mesma paciência pra jogar o jogo do Mario que nem eu tinha antigamente. Mas você via que no GameCube, claramente, eles estavam dando um peso maior pro público infantil. Você pega aí, pega um jogo, você me falou três jogos que é maduro. Que é pra criança, Pikmin, claramente foi feito pra criança, sabe? Apesar de ser um jogo com uma roupagem nova, com um novo mascote, etc. Acho que é um jogo japonês demais, assim. E aí, sério, acho que isso apela muito mais pra criança do que japonês, né? Então, um jogo pra japonês... Ah, mas isso apela pra criança. Quando eu fui... Tinha Fire Emblem pra GameCube? Teve. Fire Emblem já é um jogo mais adulto. O Marth, né? Tá no Smash Bros. Quer dizer nada, tem o Mr. Game and Watch, não tem porra nenhuma. Mas o Mr. Game Watch é uma homenagem a quem? As pessoas da nossa dessa geração e da geração passada nossa. Que estavam jogando PlayStation. Sei eu. Quando eu fui na loja da Nintendo ano passado, em setembro, tinham acabado de lançar o Pikmin 3. E eles fizeram lá um jardim do Pikmin. Né? E realmente, as crianças se amarravam, assim. Mas assim, eu tava nos Estados Unidos, né? Mas é um jogo japonesaço, assim. A galera lá se amarra. Eu lembro quando saiu o Pikmin, se você lembrar disso também, o nego falou, caraca, isso é o novo jeito de fazer videogame. É a grande parada, vai ser tudo assim agora. Não, coisa que falaram do projeto Spark agora, da Microsoft, né? Todo mundo falou isso. Porra, isso aqui vai ser a parada. E, tá, eu não sei se vocês lembram, porque o primeiro vídeo do GameCube tinha aquele lance do Mario andando, né, num planeta com 128 Marios, né? E isso, quando o Pikmin apareceu, foi muito a impressão, pelo menos que eu lembro de ter tido, é que, pô, eles estavam fazendo finalmente aquilo que eles falaram, que o Bingo tava esperando. Esse, claro, a ideia. O Mario 128, tava esperando o Mario 128, não o Mario Sunshine. Mas aí você vai falar que o GameCube, você vai falar que o GameCube foi uma série de decepções pros fãs, porque você mostrou primeiro esse vídeo de 128 Marios, você mostrou o Link super adulto lá, como se fosse a continuação, uma versão mais forte. Nossa, aquele tech demo do Zelda, deixou todo mundo com... Foi esse tech demo que não fez o Wind Waker ser tão acolhido pelos fãs na época. Não, porque eu acho que se eles não tivessem mostrado esse tech demo, tivessem lançado só o Wind Waker, fala, foda-se, olha só, esse aqui é o Wind Waker, esse aqui é o novo Zelda, as pessoas, ok. Porque legal. O Wind Waker é um jogo Zelda bom pra caralho. Zelda fofinho, bonitinho, bacana. E o Wind Waker é bom pra caralho, só que na época as pessoas ficaram mais de cu doce, porque queriam ver aquela porra que foi depois do Twilight Princess. Hoje em dia, todo mundo pega o Wind Waker e fala, meu Deus, é a arte dos jogos. Era tão difundido assim esse vídeo na época? Na época você fala, caralho, o videogame tá fazendo esse gráfico. Isso foi o quê? Em 2001, 2002. Internet já existia, você já tinha acesso difundido pra caralho disso, né? Mas como é que você via um vídeo de 2 minutos nessa época? Em site. Você não via no YouTube, mas... Não, tô ligado, mas... Você já... Baixava o QuickTime, né? A gente já tinha banda larga. Mas já tinha banda larga. 2001. É, eu não tinha. É razoável, tá. Difundida, mas você tinha pelo menos a revista, você podia correr atrás. Você tinha pelo menos 256K, gente. É. Você não precisava mais gastar telefone pra ficar conectado. Você podia ver Game TV. 2001, meu era discado. O fato é que esse tech demo, na verdade, ele... Meu também, lembrei agora. Foi em 2003. Que 2003 que eu tive banda larga. Ele serviu pra fuder uma porrada de franquias, porque, por exemplo, o... Expectativas, porque o Banjo-Tree, que foi anunciado nesse mesmo tech demo, não saiu, porque, ponto, né, da venda da Rare. O Donkey Kong Racing, que ia ser, tipo, um sucessor espiritual do Diddy Kong Racing, só que dessa vez mais maduro com o Donkey Kong, não saiu, pela mesma razão. É um jogo do Pokémon que não foi feito com o Meow cantando, não saiu. Nesse tech demo, o único que saiu, acho que foi o Luigi's Mansion, mesmo assim, bem diferente do que eles tinham sido apresentado. Mas é, porra, tech demo também, é foda. Não, óbvio, mas é uma promessa que não foi cumprida, como você falou. Então, a galera que olhou e queria aquilo ali, ficou... Mas eles não fizeram do Final Fantasy VII. Mas o Final Fantasy VII, eles ficaram o tempo todo falando, isso aqui é só um tech demo, a gente não vai fazer esse jogo. Eu tenho quase certeza que a Nintendo deve ter dito que aquilo era um tech demo. Só não falou assim, não vamos fazer esse jogo. Mas falou, cara, isso é um demo. O problema do tech demo é que ele quer mostrar as capacidades do console, da sua tecnologia, mas aí quando ele passa a se tornar uma esperança de que as coisas vão ser daquele jeito, putz. É o vídeo da Square agora, daquele que é tipo um Final Fantasy medieval, assim, que tem a poção e o dragão, não sei o quê. Não era aquele do deserto lá, que tem o sacrifício do cara? É, essa parada aí. O Dreamcast, ele tinha uma orientação pra todas as idades. O GameCube, a gente acaba vendo que ele não tinha essa orientação. Mas você gostava muito do GameCube. Você teve um PlayStation 2 e teve um GameCube, e você fala assim, cara, o GameCube foi bom pra caralho, porra. Eu queria que você defendesse um pouquinho o GameCube. Cara, o GameCube, ele era maneiro porque ele tinha jogos, assim, tinha primeiro esses exclusivos que por um tempo foram exclusivos, que eram realmente tesouros, né, da geração. Ele tinha os jogos da Nintendo que eram diferentes do que, pelo menos, me parece hoje, porque eu também não tive o Wii, não tenho o Wii U. Você teve um 64? Tive. Os jogos... Você quer um emprestado? Pode ser. Tá bom. Eu acabei não jogando muitos jogos da Nintendo pro Wii, mas eu joguei muitos jogos da Nintendo pro GameCube. E eu já falei pra vocês, né? O Smash Brothers e o Mario Kart foram, assim, no Wii, foram copiados do GameCube sem dó nem piedade. Tanto que na Evolution, ano passado, né? O Smash Bros. Que teve foi o Melee. Entre os fãs, inclusive, é o mais querido. É o Smash Bros. É o Inclusive, Smash Bros. Esse que vai sair agora pra 3DS e o Wii U, ele vai ainda ficar à sombra do Melee. Vai ter que... Porque, tipo... É um jogaço. E todos eles eram, cara. O Mario Sunshine, inclusive, eu tenho lembrança de que o meu GameCube quebrou uma vez. Eu mandei pros Estados Unidos pra consertar. Música do Yoga. Música do Yoga. Por favor, Yoga, vem aqui. Eu estava jogando... Ah, meu Deus. Eu não consigo falar disso. Eu estava jogando meu Nintendo GameCube naquela tarde. E uma hora o jogo travou e a tela disse assim: consulte o seu manual de instruções. Quando eu liguei ele de novo, ele não lia o disco. Foi um momento muito triste. Fim de música triste, por favor, maestro. E o ponto é que o GameCube talvez pra uma época da minha vida, isso vai ser muito complicado de dizer, mas tipo, ele ainda me oferecia experiências de videogame muito ricas. Seja com o F-Zero, que eu joguei pra caralho, que é F-Zero GC é muito foda. O melhor F-Zero de todos, sabe? Mario Kart que eu joguei muito. O próprio Wind Waker que eu joguei pra caralho. Pode ser que eu esteja viajando e esteja sendo muito saudosista, mas a atmosfera que os jogos tinham, ela era muito rica. Parecia que a Nintendo sabia o que ela tava fazendo. Então eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser um divisor de águas aqui pra eu tentar entender a diferença entre o GameCube e hoje em dia a Nintendo. Qual é a diferença do GameCube pro Wii? Porque, assim, fora o mérito do controle de movimento, pra mim o Wii é um GameCube 2 e persistiu nos mesmos erros. Mas ele teve o grande mérito de ter alcançado um público que a Nintendo não conseguiu alcançar antes. Exatamente. Que é o... Velhinhos! Mas que, bem ou mal, a minha opinião é, esse público não sustenta a indústria de videogame que é caro pra caralho hoje em dia. Pois é, porque o esse lance... Cara, esse público, a namorada do seu amigo, etc. Essa galera vai jogar o seu videogame, mas eles não vão comprar um videogame. Eles não vão chegar e falar: caralho, olha o jogo que vai lançar, eu tenho que comprar. Não vão... Eles vão ter um Just Dance e vão ficar felizes. Esse público é o cara que fala: pô, maneiro isso, né? Mas aí, roda Counter Strike e FIFA, tá ligado? Não, é isso. Minha tia, por exemplo, ela comprou um Wii porque o personal trainer dela falou: ah, legal, compra esse daí, compra aquele Wii Balance lá, deixa em casa. Acabou. Ela comprou o Wii, comprou o Wii Balance e não comprou nenhum jogo. É. O problema do Wii pra mim foi justamente isso. Eles pararam de pensar em fazer videogame bom. Isso significa fechar com boas empresas, bons conceitos e bons jogos. GameCube? Bom, que tinha bons jogos bem ou mal. Podia ter pouco, mas tinha bons jogos. Esse problema de não ter as third parties fazendo, mas eles ainda estavam tentando mas fazer alguma coisa. Mas os jogos deles tinham alma. Mas não me leva mal. O Wii tem jogo bom pra caralho. Tem muitos jogos bons. O Wii U tem jogo bom. Mas assim, o que ele tá dizendo é isso. O que ele tá dizendo é que você parou de botar o foco no... Vou fazer uma máquina nova que será atraente pras pessoas e pros desenvolvedores. Exato. E ela terá atrativos enquanto máquina e, sobretudo, terá atrativos enquanto jogos, que é o principal. É. E falou: vou fazer uma máquina que é ela... É atrativo como máquina. É um atrativo como máquina e foda-se, isso é suficiente, vou varrer o chão com essa merda. Esse que é o problema, eles achavam que lançando um brinquedinho, um negócio que ia ser diferente de jogar, sabe? Querendo esse lance, assim, pra mim, eles estavam querendo reinventar o videogame, cara. E naqueles dois primeiros anos... naqueles dois primeiros anos, 2004, 2006, ou foi 2006? Foi 2006. E naqueles dois primeiros anos, conseguiu. É. Conseguiu. Não, eu quero saber, uma pessoa que não viu o Wii e falou: caralho, isso é um novo mundo de videogame, tipo, moleque. Super Mario, olha o novo Super Mario, que irado, jogam quatro pessoas juntas. Eu vou te ser bem sincero, eu olhei o Wii e falei: cara, isso não é videogame, isso é tipo brincadeira, assim. Eu gosto... Você é um cara à frente do seu tempo. Parabéns. Eu gosto de controle, o esporte rendeu um fim de semana com pra certeza, pessoas. Não, rendeu pelo menos algumas horas de muita diversão hoje. Pra caralho. É chato pra caralho. Mas eu acho que o principal ali do Wii era você tá jogando com seus amigos. A gente juntava na casa do amigo nosso, era assim, juntava 6, 7, 8 pessoas e ficava revisando. Mas isso é verdade, mas isso desde o 64. Jogava Mario Kart pra 4 pessoas. Desde o 64, a Nintendo é o videogame da galera, assim, isso é inegável. Isso eles não tiveram. O Nintendo C4 foi o primeiro console que tinha 4 entradas pra controle, meu irmão. Ele dizia na tua cara, na frente dele tava falando: galera. Não, 4 consoles e 4 entradas no videogame, não era 4 que você tinha que comprar um negócio, um adaptador, não sei o que. Eu te vi, eu não tinha te mudado isso. O Nintendo teve isso, eu jogo Bomberman assim. Exatamente. A era dos 32, 64 bits é a true era da galera. Exatamente. A era da galera. A grande era da galera. Então, tipo, tu ia pra casa do seu amigo, tu ia jogar GoldenEye, tu ia jogar Star Fox, tu ia jogar Diddy Kong Racing, Mario Kart, tu ia jogar os jogos Bomberman 64, porra, que era muito maneiro jogar. Tu ia jogar os joguinhos fodas, assim. GameCube, a mesma coisa. Agora, o Wii ficou um negócio tipo assim: ah, pô, a gente vai jogar o quê? Ah, vamos jogar o jogo de dança. Apelava pra jogos que não eram tão legais você jogar com a galera. E também não tinha, por mais que tivesse jogos fodas, o enfoque deles não era em fechar projetos fodas. Ó, eu vou te falar. O que eu vi muito acontecer com o Wii era que todo jogo eles tentavam te entubar aquela porra de sensor de movimento. Você tinha que jogar o Zelda, o Twilight Princess, adquirindo uma tendinite no braço só pra ficar mexendo. Tchuc, tchuc, tchuc. E a Sony agora tá com risco de ir por esse caminho, porque o PlayStation 4, aquela coisa no meio, logo em cima do botão PS e da saída de som, é um tapetinho e ele é sensor de movimento. Sensor de movimento não, ele é touchscreen. E é um botão também. E acho que corre o risco de os caras começarem a inventar, fazer qualquer coisa ali só por fazer. Isso daí você ainda me lembra que o Vita, que eles lançaram antes tinha isso feito de uma maneira bem melhor, né? A tela do Vita, tanto na frente e o touch atrás, são, tipo, orgânico. É muito grande, tipo, apesar dos problemas do Vita, que se você botar aquele grip lá, fica melhor. Caraca, para de fazer esses movimentos aqui que tá me chamando a atenção. Uou! Enfim, eu acho que isso daí é um achismo mesmo, minha opinião. E esse podcast todo é achismo também, né? Desde o GameCube, que você tinha ligações do GameCube com o Game Boy Advance, e você teve DS com Wii em alguns pontos, assim, mas eu não me recordo direito quais jogos. E eu esperava que eles melhorassem isso com 3DS e Wii U, ainda não vi nada. E a Sony também me decepcionou nisso, na ligação dos portáteis dela com o videogame principal. PSP com o PS3, muito pouca coisa foi usada ali. PS Vita com PS3 e PS4, pô, tem potencial ali. PS3 acho que já vão abandonar, não vão ter mais nada. Mas eu espero que eles façam algum... É, eu tô pra testar o Remote Play do Vita com PS4. Eu vou tentar fazer isso agora. Não sei como é que ficou. Mas também, assim, acho que o grande ponto é que cada uma dessas grandes invenções, nada tem que ser... Tudo tem que ser por aderência. Você não pode tentar realmente entubar a coisa nova, assim. O DS, por exemplo, tem lá o touchscreen. Mas tem jogo. E touchscreen já existe há anos, né? É, não touchscreen, tecnologia que alguém chegou e falou assim, pô, isso é inédito, vai de movimento agora. Também. É. Não, mas olha só, do DS pra mim, o que foi mais legal era aquela... Eu lembro de juntar na casa do amigo meu, a gente fez isso apenas uma vez, mas foi divertido, que a gente jogou aquele, era Soma Bringer, alguma coisa assim, era Soma alguma coisa. Era um jogo que você juntava com a galera e ficava jogando em rede local, daquela de proximidade com dos DS lá. Eu acho que o DS foi um dos últimos acertos da Nintendo, acertos certos mesmo, do que o 3DS, que ainda... Como é que é um acerto promessa. Errado? Não, acertei a parede. Uma coisa falsa pode levar uma verdadeira. O 3DS é um acerto, mas ele ainda não se provou como total continuação. É um DS 2. Ele não é, tanto é que ele é o 3DS, né? Ele ainda tem o nome do outro, claramente, né? Diferente do Game Boy Advance, que é tipo assim, avançado, né? Que era tipo, um negócio claramente era melhor. Mas o... não sei se você entendeu a jogada com o 3D na frente, né? Eu entendi, infelizmente. Eu acho o maior trocaralho do cadinho de merda de todos os tempos. Primeiro que você paga quando pega um 3DS é desliga o 3D, né? Moleque, inclusive eu lembro quando foi anunciado esse nome, eu virei assim pro amigo meu, tipo, no dia seguinte, falei, cara, não acredito nisso. É trocaralhos! Aí um amigo meu virou assim e falou, o que foi, cara? Eu falei, olha só, quero que você adivinhe, então, do que a gente tá falando. Chuta qual o nome do próximo console da portátil da Nintendo. O anterior se chama DS. Aí o cara falou assim, 3DS. Eu falei, exato. Aí o cara, tá de sacanagem. Eu falei, não, é isso mesmo. Ele puxou pra ele falar, e adivinhe só, eles ainda vão lançar o 2DS. Porque eu vi um cara jogando no Metron um dia desse, ele parecia bem divertido. A melhor trollagem que eu já vi na internet foi a imagem do Nintendo 1DS, que era com uma tela só. Eu acho que ali a Nintendo teve os últimos acertos no Wii, que vendeu bem pra caramba, apesar de você estar falando que a galera não... Discorda, porque o Wii, ele foi um acerto no começo, e as pessoas ficaram desesperadas com aquela inovação, achando que tudo ia ser diferente. Vendeu pra caramba no começo. Vendeu muito, muito. Aí depois, vou falar exatamente a minha experiência. Eu comprei um Wii. Não comprei PlayStation 3, não comprei Xbox. Conta rápido, em um minuto, a tua história do Wii. Do lançamento. Meu irmão, eu fui lá, eu tava nos Estados Unidos, tava morando lá em Orlando na época, e eu tava no lançamento do Wii. Um desesperado, né? Os Estados Unidos, qualquer lançamento de qualquer porra, nego faz fila, desesperado, não sei o que, isso aqui. Cheguei, tô há um mês tentando comprar o videogame, não consegui. Aí eu cheguei numa Toys R Us, e na época o videogame foi $250, não, sabe? $200. No lançamento, 250 dólares. E eu fui lá na loja e falei, tem o Wii aí? Aí o cara olhou assim pra mim, isso um mês eu tava procurando, olhou. Tipo drogas, cara, tem esse último malote. Aí ele respirou assim, o maluco tinha reservado aí, mas eu falei que reservado era só até meio dia, são 2 horas, o cara não veio, então beleza. Aí pegou, deu na minha mão, aí eu falei, vou comprar. Cheguei lá pra comprar, aí chegou uma brasileira atrás de mim e falou assim, falou pro atendente, falou, vem cá, tem o Wii aí? Aí o cara falou, pô, tô vendendo o último pra ele. Aí foi uma mulher pra mim e falou, eu pago $500. Aí eu olhei pra ela. Era pro filho dela, Era pro filho dela, tava com a criança, E até me partiu o coração, ainda mais agora eu sou pai, né? Então, aí eu te pergunto, meu irmão, se fosse hoje. Hoje eu ia saber que o Wii é uma merda. Mas aí a mulher virou pra mim e falou, pago $500. E a criancinha, devia ter uns 7, 6 anos, sei lá, segurando a mão dela, olhou pra mim. Aí eu, pensando que aquele ia ser o maior videogame da história, mulher, que no Brasil, quando eu voltasse pro Brasil, não ia ter como comprar aquela porra por um preço, ia ser muito mais caro que $500. Aí eu olhei pra ela e falei, não vendo, nem fudendo. Essa semana lá no Japão venderam 135 Wii. 135. Venderam 270, 360. É. 360, apesar de ser. 15 mil PS3. Miguel, eu vou te fazer uma pergunta. Acho que vai colocar melhor o meu ponto. Se você perguntar pra uma pessoa que teve um GameCube e essa mesma pessoa que, por exemplo, teve um Wii, pergunta pra ela quantos jogos ela se lembra de ter. Ou melhor, quantas memórias boas ela tem do GameCube e quantas memórias boas ela tem do Wii. Tipo, o Wii. Boa pergunta. Cara, o Wii você vai ter, tipo, muitos jogos bons. Você mesmo sabe do Xenoblade, você vai falar de. Não, mas Xenoblade e Last Story são jogos que você correu atrás pra ter jogo bom. Porque, tipo, caralho, achei esse jogo que só lançou no Japão. Eu tô rezando pra lançar na Europa porque eu vou mandar importar da Europa pra poder jogar aqui no meu videogame que não tem porra nenhuma. Esse jogo pode até ter as lembranças boas. Agora, GameCube, cara, quem teve? Você não vai conhecer uma pessoa que fala, ah, não, eu tive GameCube, mas não era um videogame você legal. Você comprou um Wii também? Essa coisa daquela porra, daquele controle simplista pra caralho, não dá pra fazer jogo naquela merda, né? Mas eles têm um controle clássico que vende separadamente. Que tem que colocar no Wiimote pra funcionar? E que não funcionava bem no início, né? Tem isso. Eu acho que também a Nintendo ficou atrás na parte online. Enquanto tava todo mundo, o Xbox 360, o PS3. O da Nintendo foi online, foi o Mario Kart de DS. Ah, o de DS, sim. Mas então, tem uma coisa que é mais importante, tão importante quanto você ter uma estrutura de jogos online, é você ter uma rede online decente. Online. Então, entra aí, ó. Primeiro, a empresa japonesa demais, não se adequou, perdeu as third parties, não sei o que lá. Quando todo mundo tava online, ela falou, não, isso não existe ainda. Mas japonês tem uma resistência a essa coisa online. E achou que ganhava tudo sozinha. Tô sem ninguém? Foda-se, vamos lá. Ué, mas a Sony também é japonesa. É, não, e pô... Mas a Sony tem uns braços... A Sony é uma empresa japonesa que trabalha no ocidente há... Mas também você lembra... Sony fabrica pilha, porra, meu irmão! Se você lembrar, cara, tipo... Pô, Monster Hunter é japonês. Peraí. Olha o que você acabou de falar. Sony fabrica... Pilha. Quem usa pilha no controle... É chupa Microsoft! Uma parada, meu controle de Xbox 360, eu tenho umas pilhas da Sony que não funcionam nele. No Xbox One funciona, no 360 não. Mas enfim, Então, DS conseguiu ter alguns jogos online, por exemplo, Mario Kart já era já online mesmo, você jogava em rede, ou cagando, jogava com a galera do outro mundo. E aí, porra, muito maneiro. Pra mim o DS foi um sucesso ainda da Nintendo, que eles manteve, mas o Wii não tendo uma loja decente online. O Wii Nintendo? Falei Wii Nintendo? Wii não tendo. Então, mas o Wii, ele não teve uma loja decente online, ele demorou pra ter alguma coisa começando a vender, ele perdeu no quesito, vamos jogar online, vamos ter comunicação com os jogadores, e eu tinha que digitar a porra de um código diferente. Eles botaram um negócio gigantesco que era impraticável de você, tipo... Você tinha não, você ainda tem no 3DS. Mas no 3DS é um... Porra, Nintendo. É um pra todos os jogos. Não, mas mudou. Mudou, pelo menos. Agora o 3DS você tem um nomezinho bonitinho pra adicionar agora. Ah, é? Isso. Eu ainda adiciono você pelo seu número. Eu perdi a oportunidade de ganhar um Pokémon online pelo registro do 3DS. Meu Deus! Quem perdeu nessa daí, hein? Quem perdeu? Foi a Nintendo. Teve um problema também de tentar instaurar na marra uma tecnologia nova. Então, o que... Continua fazendo isso. Você tinha vários jogos maneiros saindo que eles simplesmente não encaixavam no Wii. Ah, e tem esse lance, né? A tecnologia torna difícil você também atrair gente pra desenvolver jogos pro seu videogame. Você, em vez de fazer um negócio, porra, de novo, a roda rodar, o cara fica querendo que a roda dê, tipo, pirueta. Só um segundo, que é o momento Dolly. Patrocínio. Coca-Cola. Pepsi. Dói, suquita. Dolly. Diga aí, Dolinho, o que eu devo jogar? Esse barulho tá muito foda. Parece que eu tô mijando ácido, tá ligado? Agora, aqui. Porque o sushi é ácido. Mas então, o que eu faço quando eu tô jogando Ground Zeroes? Metal Gear Solid Ground Zeroes. Eu pego o meu iPhone ou o meu tablet Android, abro e tenho a conexão do jogo com o meu tablet, o meu iPhone. Beleza, maneiro. É legal, né? Pô, engrandece bem o jogo, isso é legal. Engrandece GTA também. No GTA também tem aquele Android lá que você baixa. Isso. Agora, o que vem a Nintendo e faz? Olha só, vamos lançar um console novo que... Ah, a galera tá gostando de usar tablet, então vou lançar a minha versão de tablet pra você usar o meu tablet. Você não vai usar o que você já tem. Foi engraçado que você interpretou de um jeito diferente que eu. Sabe como é que eu interpretei? Pô, sabe o que tá dando dinheiro? DS, 3DS. E se a gente fizesse duas telas no videogame? Eu vi mais ou menos o meio termo de vocês, assim. Quando eu joguei lá na Nintendo também, na loja lá em Nova York, Wonderful 101, eu tava lá jogando amarradão, segurando aquele tablet, mas olhando pra tela. Aí tem uma hora que o boneco entra num container. Aí eu tô lá e falo, cara, eu não consigo sair daqui porque não tá acontecendo nada. E o boneco tá dentro do container, eu não consigo ver o que que tá acontecendo. Caralho, que inferno, será que tem algum botão aqui pra eu resetar? Aí quando eu olhei pra apertar um start da vida, tá lá na porra da tela do tablet dentro do container, eu pulando igual retardado, tipo, ai, bugou, idiota, não sei o que. Só falei, cara, se eu tivesse em casa, eu ia estar assim, indo pra tela. Fora que, por exemplo, o Rayman, você joga lá no tablet, você controla todo pelo tablet. E você só usa a televisão pra você assistir eu jogando. Cara. Porque eu tenho que jogar no tablet e ele é todo touchscreen. Quer dizer, eu posso botar no normal, mas ele é todo touchscreen. Então é um minigame, é um tablet, não é um videogame. Ah, isso não torna difícil o cara que vai fazer jogo. Sabe o que eu percebi? Lembra que ele falou mais cedo? O quê? O que que criança gosta de jogar? Tá. Fucking Nintendo! Tá. Muito à frente de seu tempo, porém, mirando as crianças. Ela sabe que criança gosta de jogar tablet, aí bota um tablet na porra do controle do peru. Mas isso é foda, que o cara que vai desenvolver jogo tem que pensar não só em fazer um jogo como sempre se faz, né, pra um controle com características XYZ, que hoje em dia tem o que, 12 botões, pra fazer um negócio tem que adaptar pra um tablet, pra adaptar pro movimento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu te pergunto, eu, Ubisoft, EA, não sei o que, eu tenho lá 3 consoles. Vendo aí, pra esses dois aqui, o que vendeu 6 milhões, que é o PlayStation 4, o que vendeu 4 milhões, eu faço o jogo de um jeito. Aí pra esse aqui eu tenho que fazer de outro jeito. Aí eu falo, fora com que... gráficos inferiores, né, e tipo, que exige mais trabalho, que você tem que dar uma detonada no que você já tinha feito pros outros dois. Fazer uma versão diminuída. Exatamente. E a arquitetura do Wii U ainda é para o RPC. O PS4 e o X1 já são do x86. Mas uma coisa então, que... Então portar pra PC, easy! Não, mas uma coisa... Arquitetura x86 foi matar o videogame. Mas o que a gente tem que pensar aqui realmente é que o Wii U, ele tá correndo um pouquinho atrás do tempo perdido e do prejuízo do Wii em quesito de jogos third parties. Você vê Assassin's Creed 4 saindo pra Wii U. Bayonetta 2 vai ter Projeto X, exclusivo, né? Exclusivos, né? Exclusivos, é. Os dois exclusivos. Eu fiquei surpreso quando o Bayonetta 2 foi exclusivo, porque tipo, caralho, Nintendo, você tá procurando exclusivo fora de casa? Eu me senti traído. Eu falei, caralho, Nintendo, tá querendo comprar briga comigo, filha da puta? A Nintendo tá meio assim, de namorico com a SEGA, né? Fala assim, pô, fomos inimigos. É verdade. Mas agora você tem o Link no... É, no jogo do Sonic. Quer dizer, ao contrário, né? O Sonic O Link no mundo do Zelda no jogo do Sonic. É, meio complicado essa porra. Né? Pessoal, meio esquisito. E, então, eles estão com esse namorico com a SEGA e acho que a Bayonetta entrou nesse meio, mas assim, demorou pra ser um Bayonetta 2, então acho que não fez tanto sucesso quanto a gente acha que fez, assim. A Bayonetta é jogo de nicho, mas assim, nada impede. Lembra, você podia jogar com uma mão, o que você fazia com a outra? Ah, meu Deus! Ah. Ó, Bayonetta, ele é, pra mim, o sucessor do Devil May Cry. Mas aí teve esse Devil May Cry. Mas aí teve esse Devil May Cry. E também nada impede que a Capcom depois fale, ah, foda-se, quero expandir minhas vendas, vou agora fazer também uma versão pra... Não é da Capcom, Bayonetta. É Platinum, tá bom, Platinum. É até distribuído pela SEGA, essa porra. É, isso, verdade. SEGA é... Isso é parecido. Pela Platinum. Não, porque a galera que fez Devil May Cry na época da Capcom que saiu depois. Saiu, Mas é, eles agora, nada impede que esse cara faça depois, ah, quero ganhar dinheiro, vou mandar agora uma versão pro Xbox One ou... Não, Bayonetta's Brubbles. Que nem foi Resident Evil 4. Exatamente. Sim. Que já aconteceu, o vídeo fudiu. O que a gente vive hoje com o Wii U? O Wii U, ele é um videogame em quesito de hardware inferior dessa geração nova. Ele tem um hardware pior que o PS4 e que o Xbox One. Inclusive, não pior, mas assim, não é tão bom quanto o PlayStation 3 e Xbox 360 em tudo. Ele tem coisas que pode até ser mais bonito, mas em outros ele fica, deixa a desejar. Quem tem aqui? Ninguém? Não. Não, pô, então... Eu joguei na loja da Nintendo, mas não tenho. Quase comprei por causa do fucking Wonderful 101. Oh! Muito foda! Yeah! Qual é o nome dele? Camilla. O cara do último jogo. Foda-se. Zé Mané. Mas assim, olha só, provando o Wii U também. Lembra quando ele foi anunciado? Que todo mundo ficou assim sem entender o que era aquela merda? Sim, parecia era uma expansão do Wii. Que é tipo o Sega Genesis, o Mega Drive, que teve o 32X, o Sega CD e... Era só um Megazord. Que nem o videogame nerd vive falando, caralho, o Mega Drive tava em life support, aquela porra, um monte de coisa. É que foi o que cagou a Sega, né? Essa porra de Mega Drive. Cara, eles já iam lançar o Saturno, por que tentar estender a vida? O Wii U saiu em dezembro de 2012. Ele vendeu até agora, total de unidades, 5.9 milhões. PlayStation 4 já vendeu 6.6. Saiu ontem. No Japão. Não, no mundo. No mundo. Já vendeu, já passou. Agora, o Wii U, ele tá correndo atrás desse tempo perdido. Ele tá tendo exclusivo. Detalhe, tá? O PlayStation 4 no Japão saiu só em fevereiro agora. É. Ele já ficou 3 meses pra sair no Japão. Mas a gente tem o Wii U saindo jogos exclusivos. Então, qual é o... Isso é preconceito das pessoas? Tem third party exclusivo? Tem. Além do Bayonetta. Bayonetta. Esse projeto X aí, do que é o próximo Xeno qualquer coisa, né? Peraí, projeto X ou Crosszone? Não, não, Crosszone é os 3DS. Tem o Flip. Sonic no. Tem esses North três World, jogos da Sonic, esses três jogos da SEGA do Sonic que vão sair só pra consoles Nintendo. Olimpíadas, né? Aquele jogo de Olimpíadas. Ah, isso aí é foda. Sonic Mario nas Olimpíadas. O Smash Brothers tá. Tudo bem, que é third party, né? É verdade. Mas por outro lado também, por que tem de third party pra PlayStation 4 e Xbox? O que? A mesma coisa que tem pra Xbox One. Tá, tem. Então, o que tem de third party exclusivo pra Xbox One, né? Também não tem nada. Aí o que Só o Dead Rising, né? O que acaba acontecendo, o que acaba correndo esse risco de acontecer é de, por exemplo, vai sair um Resident Evil 7. Aí vai ser pra PlayStation 4, pra Xbox One e vai falar Wii U? Não. Steam, entendeu? O Mario Kart novo eu sei que vai. Não, quer dizer. Mario Kart Nintendo, pô. Não, sim, mas o Smash Bros. Novo eu sei que você vai jogar nos dois. Mas vai ter crossplay. Mas eu não sei se é crossplay. Eu acho que não. Não, já falaram que não é. Não? Porra. Aí, então é claro. Pau no seu cu. O que a gente fez no Vita esses dias? A gente ficou jogando Dragon's Crown. Street Fighter Cross Tekken, que é um jogo bom pra caralho agora que eu jogo no Vita. É muito bom, mano. Além disso, você pode jogar Dragon's Crown também. Dragon's Crown você pode jogar com seu amigo no Vita. Também? Tem crossplay. Caralho, eu vou trazer meu Vita pra gente jogar aqui. Pode ser, mas não precisa. Se você vier até aqui, a gente pode jogar no console mesmo, entendeu? Ah, mas não, peraí, eu não tenho, verdade. Eu não tenho. Eu só tenho no PS3. Vamos gastar dinheiro. Temos sobrando. Nem tanto. Eu tenho um filho. I have a PS4. E eu tô desempregado. Eu quero entender por que que a gente ainda tá com um puta de um pé atrás no Wii U. Qual o problema do Wii U? Valendo. 100 jogos. 100 jogos do PS4 e o Xbox One também não tem. E o Wii Lapis mesma comprou. Razão pela qual eu não compro esses outros dois. Olha só, vou falar uma coisa pra vocês agora. De todos os jogos que eu joguei da nova geração, tá? Que foi o Shenmue Zero, que foda-se, tem pros dois. O Infamous, o Titanfall e o Wonderful 101. O que eu mais gostei foi o Wonderful 101. É. Mas eu olho pro Wonderful 101 e eu falo, cara, esse pode ser tipo um dos 5 jogos bons de Wii U. E foda-se, talvez nunca mais tenha. Aí eu olho pro PlayStation e penso, eu tô com 4 jogos de PlayStation 4. O Infamous, o Warframe, que é um Mass Effect online, de ninjas, cyber ninjas. O Mercenary Kings, que é um... Foda! Joga no PC. Foda! Joga no PC. É, eu ganhei de graça na PS Plus. It's really foda. It's foda e eu ganhei de graça na PS Plus. E o Resogun da PS Plus também, que é um de navinha. Mas o Xbox One tem um Titanfall, etc. Mas aí eu falo, cara, vai rolar um Gears of War da vida aí. Não, pra você Xbox olha War. Pra frente, pra pessoas como eu e os inimigos, cara, você já vai ter Final Fantasy XV confirmar pros dois. Kingdom Hearts 3, que tipo, meu irmão, vai ter pros dois. Na hora que esses jogos saírem, tá ligado? Na hora que esses jogos saírem, vai ser o momento que eu vou falar, ok, toma meu dinheiro, tá vindo meu videogame, entendeu? Eu não esses jogos, por exemplo, pra mim podem vender nenhum videogame. Agora, até agora não tem jogo pra vender, então não compro. Entendeu? Não tem jogo pra vender nenhum dos três, assim, é parece um fato de que eu olhei assim, eu falei, cara, quando eu comprei o Xbox One, os dois. É aí que tá, peraí. Você tá me dizendo que o Wii U não tem jogo pra vender o console. Mas o Wii U já tem trunca de Mario aí, que é coisa que vende console. Já tem Zelda. Não, console não. Eu tenho expectativa. Não, Zelda não tem, né? Tem o Wind Waker HD que nem. Meu Deus! Ah, eu posso jogar num GameCube. Mas sabe qual é a vantagem? É porque jogo da Nintendo. É HD! Jogo da Nintendo não baixa o preço. Então você vai encontrar o Wind Waker pelo preço de lançamento do Wind Waker HD. Eu senti muito mais vontade de comprar um 3DS do que um Wii U. Isso. Cara, o 3DS é o joguinho pra você ter hoje em dia. 3DS é o melhor videogame. E o segundo lugar é o Vita. Falo de coração aberto. Eu comprei o Vita só porque eu já tinha um PS3. E como eu já tava com conta da PS Plus, eu ia ganhar jogos. Eu falei, por que não? Exatamente, tem esse detalhe também. Eu tenho PS Plus, então isso conta a favor, né? Até porque eu tenho agora fucking Street Fighter Cross Tekken de graça. Peraí, eu tava pensando só com essa mão. Vai com essa. Yes! Mas olha só. Nossa. O que acontece? O que acontece? Eu pego o PlayStation 4, eu olho pra ele. Cara, o que é o PlayStation 4 daqui a 5 anos? Vai ter saído o Uncharted da vida, vai ter sido essa porrada de jogo indie que agora a Sony e a Microsoft têm quase retardadas atrás dessa galera. Porque eles finalmente perceberam o potencial da galera indie e correram atrás. Porra, Lufthouses da Bambir. Caralho, eu joguei isso pra caralho no Vita e no PS3. Vai ter muito jogo, esse jogo, por exemplo. O Quantic Dream talvez faça algum jogo, né? O galera do Heavy Rain. Cara, né? Eu não quero um jogo da Quantic Dream no PS4. Não, esse tapetinho agora, cara, ele vai fazer totalmente. Olha só. Filmes. Não olha, só, olha só. Olha só. O controle do PS4 tem uma hora no Infamous, você tem que pegar ele assim, com o quadrado pra cá, e usar ele assim, que você tá fazendo spray de pichação. Namora aquele filho da puta, cara, e tem o tapetinho que é tanto escolhido, ele vai fazer tanta merda. Eu não quero jogar mais nada nesse cara. Assim, e você tá comendo a mulher no jogo, aí você tem que pegar lá, vai lá no grelhinho. Isso pra não falar do Watch Dogs. É, o Watch Dogs vai ser pra PC. Mas aí também tem o seguinte: ah, vai ter um jogo que vai ser pra PC. Agora o PS4 vai ter uns jogos aí de One Piece, uns jogos da Jump, uns jogos de anime, que não, geralmente não sai pra Xbox One, né? Mas são jogos japoneses. PC agora, eu lembro do Naruto. Naruto, o saiu muito tipo depois de... e o port é uma bosta. Tá falando de Naruto no meu podcast. Tá falando de Naruto no meu podcast. Os jogos de Naruto são bons. São, e se eu tô falando isso, é porque é de coração. Então, beleza. Então tá bom. Os jogos de Naruto são bons. É, vai ter esses detalhes. Vai ter uns jogos de Xbox, tem muito jogo indie, assim, que às vezes só sai pra Xbox. E eu compro o Xbox primeiro também. Foda-se, já comprei. Esses, os jogos de Kinect são valem muito mais a pena no Xbox. Dead Rising, meio mal, né? Dead Rising. Agora, pra Wii, eu olho pra daqui a 5 anos e eu penso, cara, vai ter um Zelda. Mas o Metroid, se sair um Metroid decente. Vai ter um Metroid, vai ter um Mario. Os Metroid de Wii são bons pra caralho, né? Ah, peraí. Zero, mas não. Metroid bom pra caralho. E aquele último que eles descaracterizaram totalmente a Samus como uma fêmea dependente do macho lá? Cortaram toda a parada feminista que ela tinha. Metroid. Como é que era o nome? Metroid. Other M? Other M, exatamente. Você já sacou que se você colocar o M na frente do Other vira Mother? The Mother Brain! Eu não vejo esse negócio da Samus machista, feminista. Pra mim ela é uma mulher, foda-se, ela tá na armadura bolada, tira e tá beleza. Mas ela sempre teve aquele... A gente vai entrar em discussão. Ela sempre teve no final tirar a roupa e ficar seminua. Porque ela queria. Ela pode fazer o que ela quer, não porque era mandado pela sociedade. Olha só, mas o problema do Wii, eu acho que eu olho pra daqui a 5 anos, eu não vejo nada de... Cara, vai ter um... Eu acho que isso é um trauma do Wii. Porque assim... Mas eu compro um Wii depois, pô. Mas muita gente comprou o Wii no lançamento, era o lançamento. Pô, eu, inclusive. Muita gente desesperada, achando que ia ser maneiro e a Nintendo tava voltando e tal e tal. Depois só. Quem não... Eu quero ver... Existem pouquíssimas pessoas. Existem, porque eu conversei já muito, principalmente no nosso grupo Bastante Soco, tem sempre alguém que defende essa ideia, mas eu acho muito difícil alguém que comprou o Wii com uma expectativa X e ter até o final da vida dele mantido essa expectativa e ter sido atendida, sabe? Porque eu, infelizmente, fiquei decepcionado. Eu não me arrependo de ter comprado. Eu trago o 3DS. Eu compro o 3DS e falei, cara, toda semana vai ser um jogo maneiro pra essa porra. E toda semana sai um jogo maneiro pra essa porra. Eu vi o trailer daquele Yoshi Island novo e eu pensei, cara, quero jogar essa irmão, porra. Professor Layton versus Phoenix Wright. Esse cara descobriu essa semana. Eu tava lá trabalhando, ele, cara, vem aqui ver isso. Eu falei, o que foi? Olha isso. Eu falei, o Professor Layton e Phoenix Wright. Ele, tu já sabia? Todo mundo já sabia há mais de um ano. Meu Deus! Sempre essa parada, tá ligado? Filho, cara! Cara, não, já tem mais de um ano que saiu no Japão esse jogo, cara. Mas viu como foi bom pra você? Você não sabia, você vai ler o mundo e quando apareceu você... Tirei o óculos que eu não uso. Mãe de Deus. Usei memes que ninguém mais usa. Na época eram muito em voga. Exato. Mãe de Deus. Isso é a mãe de todos os jogos. Enfim, 3DS fora pra caralho. 3DS. Agora, a gente tá com o pé muito atrás no Wii U. Mas é assim, eu tô com o pé atrás de uma porrada de videogame. Assim, todos os três, na verdade, pra mim. Fique com o pé atrás de todos. Eu vou comprar na hora que o jogo sair, for bom. E eu tenho certeza que vamos divertir. Espera que saia um jogo bom do Wii U? Tem algum jogo que você fala, caralho, eu acho que vai lançar esse jogo, vai ser foda. Esse Xeno, sei lá das contas, é um jogo que eu quero comprar um Wii U só pra jogar esse jogo. Assim, se você tivesse um Wii U, você compraria Mighty No. 9 pra ele ou você compraria Mighty No. 9 pra qualquer uma das mil outras plataformas? Boa pergunta. Depende, eu tenho só o Wii U como videogame de console? Não, você tem o Wii U e você tem todos que você tiver hoje. Tem um computador, tem um PlayStation 3, PlayStation 4, sei lá. Eu respondo que eu não compraria porque já vão mudar a versão de PC, que foi aqui do Kickstarter. Mas beleza. Eu compraria onde o videogame que eu mais jogasse. Se eu jogasse mais o PlayStation 3 do que o Wii U, não sei. Você se enxerga tendo o Wii U como videogame que você joga mais? Não. Então. Mas é isso porque eu tive um Wii, fiquei anos com o Wii como meu único videogame, e sabe o que aconteceu nesse meio tempo? Você ficou atrás de todos os seus amigos, LOL! Eu joguei o World of Warcraft. Uou! Porque eu comprava todo jogo que eu achava maneiro pro Wii. Tanto é que eu tenho Mario Party 8, tudo na caixinha. Mario Party 8, Zelda, Dragon. Aí eu tenho aquele Red Steel, moleque. Eu achava virado. Quando saiu na época de espada, eu falei, porra, esse vai ser um jogo. Vai ter jogo de Star Wars e esperado pra essa puta. E eu achava que ia ser super maneiro. O que aconteceu? Não foi saindo, foi broxando. E o PlayStation 3 ainda não era nada demais na época. E eu falei, porra, foram esses videogames, cara. Cansei de videogames. Aí que tá. Aí eu fui pro computador e joguei um. Nessa época, o nego me perguntou, cara, por que você comprou um PlayStation 4, tá ligado? Não tem jogo. Eu falei, cara, disseram a mesma coisa sobre o PlayStation 3 2006. Olha pra ele agora. Chupa. É esse tipo de coisa. Assim, o que você pensava do Xbox e do PlayStation 3 naquela época? Se você voltar, quando a gente tava lá no segundo, terceiro ano de faculdade, que saiu o PlayStation 3 e o Xbox, ele falou, que você vai comprar essa merda, cara? Pra caralho, pesado, não tem jogo. Aí dá dois anos depois, falou, caralho, preciso de um PlayStation 3, porque tem Heavenly Sword pra ele. Lolo Sword. É, hoje é o Lolo Sword. Vale a pena você esperar esses, talvez, esses dois anos. Tudo bem, os primeiros... É, modelo menor, mais barato. O primeiro PS3 vale a pena muito você comprar, porque tinha aquele suporte todo de coisa que você nunca ia usar. Leitor de cartão, botar o PS2 pra rodar nele. Leitor de cartão? Uou, SD card, lembra disso? E aí você espera mais alguns anos, 3 anos, 4 anos, sai uma nova versão, uma revisão com menos peso, menos consumo de bateria, sem os problemas que eles detectam. O Super Nintendo, você tem o Super Nintendo Baby mil anos depois que ele foi lançado. Eu tive Blue Light of Death no PlayStation 4. Não. Tive, mas resolvi. Eu tenho no Xbox One com frequência, inclusive, uma parada semelhante. Que beleza, a gente ainda tem nosso PS3 pra consertar, né? Pra consertar, o meu tá tudo desmontado, moleque. Eu abri o meu... Sabe aquele jogo do Surgeon Simulator? Eu fiz isso com o meu PlayStation 3 antigo. Fui lá com a mão toda mongol. Eu tive um Play 3 até hoje. Chupa, sociedade! Eu tive 4 DS. Eu gosto de jogos. Juegos. E queria perguntar aqui, Ilapso, você conseguiria interpretar todas as nossas informações e formar o veredito baixo frente? Foda-se! Eu vou pegar aqui os dados que eu tava pegando aqui pra saber exatamente ao certo os valores. Exatamente ao certo. Exatamente ao certo, corretamente, pra não ser database. Eu peguei aqui, tá? Eu conferi as outras fontes. Eu aprovo que isso está correto. É, o... E se não tiver correto, quem é que vai falar que não tá? Eu vou falar que não tá. Eu que tô falando, tá ligado? O Arara vai mandar. O Arara não escuta, pô. O Arara do Ovo Base Podcast. Ele tá ficando confio. A Nintendo tem hoje, em banco, tá? Tipo, você tem a sua poupança lá com 5 mil reais e fica... A Nintendo tem 10 bilhões de fucking dólares. A gente vai falar 10 bilhões de ienes. A gente não tá falando. A gente não tá falando assim de dinheiro que ela vale a indústria. Não, ela tá falando. Fora o dinheiro que ela vale, fora todas as ações, fora tudo, ela tem guardado no banco a poupança. A caixa forte de 10 bilhões de dólares. Se o Miyamoto quiser mergulhar nas moedas lá, 10 bilhões de dólares. E isso é só dinheiro investido. É dinheiro investido, não, dinheiro poupado. Ela tem investimentos, X bilhões. Aí, fora, que é aí a parte que a gente não consegue calcular, quanto é que vale o Mario, a franquia? Quanto vale o nome Nintendo? Fala de novo. Quanto é que vale o nome Nintendo? Quanto é que vale Mario? Quanto é que vale o Mario pra licenciar, pra fazer lancheira, pra fazer maçã Fisher do Madame Mônica? Fralda. Quadrinhos merdas dos Estados Unidos. Bonecos da Bandai. Quanto é que vale isso pra Zelda, Metroid, Pokémon? São todas as propriedades da Nintendo. Ela ainda tem prédios espalhados pelo Japão, na América, do Norte, né? Na Europa talvez tenha alguma coisa. E tem, são imóveis, valem dinheiro. E tem o capital intelectual que tá lá dentro, porque as pessoas que estão lá são profissionais que valem dinheiro pra caralho. Então, se você estiver pensando em falência da Nintendo, mesmo que ele, paramos, vamos parar de fazer nada, vamos ficar aqui de bobeira, pode parar. Pediu pra parar, parou, vamos ficar aqui sentado e vamos ver quando é que termina o dinheiro. Você tá falando em 2080, no mínimo. Você tá me dando a entender que a Nintendo tá falando, a gente tem dinheiro, então vamos sair tentando. Se fizer merda, foda-se. Sabe quem faz isso também? O Facebook. Mas o problema é que a Nintendo, volta e meia, os problemas que ela tem quando ela declara ano com pior rendimento e tal, são os acionistas. A Nintendo tem muito acionista. E quando o acionista fica puto, ele tira o dinheiro. Quando o acionista tira o dinheiro, a empresa começa a rebolar. Aliás, se você tira... eu tenho certeza que os valores de ação da Nintendo não chegam nem perto desses 10 bilhões. Se os caras querem começar a rebolar o dinheiro, ela vai e compra de volta. É como várias outras empresas fizeram ao longo do tempo. A questão é a seguinte. Cara, a Disney já teve mal das pernas. E hoje a Disney tem a Marvel, a LucasArts, a Hasbro, a Pixar. Ou seja, a Disney tem Toy Story, Homem-Aranha... A Disney teve mal das pernas e ela se recuperou. Você acha que a Nintendo... Então fica a pergunta pra nós de quatro aqui. A Disney não fazendo nada, hein? Ela não fez nada de absurdo. Ela não voltou a fazer filme 2D. Ela não voltou a fazer nada do que ela fazia. Ela simplesmente continuou. Não. Vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo, que o maior vai dar certo. Vai emplacar. Financeiramente vai emplacar. E emplacou. Voltou a fazer filme 2D? Não. Fez aquele irmão urso lá solto e a princesa e o sapo, mas faz... Atlante. Né? Assim, acho que o que a Nintendo tá fazendo é ela estar arriscando enquanto ela pode arriscar. Lembrei de dois filmes fodas da Nintendo 2D, Lilo Street e A Nova Onda do Imperador. Disney. Mas são velhos. São 2003 já. A Nova Onda do Imperador, porra, tem tempo isso, muito foda. 2003, por aí. Lilo Street foi 2003. Tá, mas então, você acha que a Nintendo ainda vai... Isso é uma pergunta pra todos nós aqui. Vocês acham que a Nintendo ainda vai se recuperar com o Wii U? Ou se ela for se recuperar, vai ser uma outra aventura e outra geração se existir? Agora, só mudando o paradigma que ela inventou, ela pode simplesmente fazer o seguinte. Existem rumores de que ela tá trabalhando no novo hardware. No novo hardware, tem esses rumores. O rumor, aliás, era até inclusive de ser um novo portátil, era uma evolução do 3DS. Não, era um console, acho que era um console de mesa mesmo. Em time que tá ganhando um semestre. 3DS tá mandando bem, não vão? A Nintendo vai virar a mesa com o 3DS. A parada do 3DS é que nem eu falar, o 3DS não tá igual ao DS, né? Falei, cara, se não... Beleza, depois que o Pelé parou de jogar, o Santos levou um tempo pra ter uma parada nova, tá ligado? Não é assim. Quer dizer que porque não tá bom, que não tá, não esteja burro. Porque bom, não tá foda, não tá bom. Falei, cara, tá bom. Assim, eu acho 3DS bem fodinha. Eu também acho. O melhor videogame que eu tenho é o 3DS. O 3DS não sai da minha mochila. E sem contar que o seu 3DS, tem que lembrar que o seu 3DS é todo o seu DS junto também. É tipo isso. Todo jogo tipo isso. Foda que existiu pra DS que você ainda não jogou, você pode jogar no seu 3DS. Você só não joga o seu DS fora porque tem o GBA ali. Aí, beleza. Exato. Agora, e você não joga o seu GBA fora porque tem seu Game Boy ali. Você joga... Sim. E você não joga o seu Game Boy fora porque você quer jogar na cara dos outros, você ainda tem seu Game Boy. E aí o que acontece? Nintendo tá indo pra um caminho que é só dela, que ela vai ainda arriscar um pouco. Eu acho que ela tem plena capacidade de fazer um outro hardware se quiser, e pode manter os dois ao mesmo tempo. O que vocês acham que seria da indústria se a Nintendo tivesse os dois hardware? Você acha que a Nintendo conseguiria segurar dois hardwares no mercado ao mesmo tempo? Já segura, né? Ela faz isso com 3DS e Wii U. Mas o portátil e o console de mesa são mercados diferentes? Então, ela vai fazer... Olha só, o Wii não era um outro mercado, além do PlayStation 3 e do Xbox? Sim, mas... O Wii U não seguiu... Você acha que foi um mercado que deu certo pra Nintendo? Vendeu 90 milhões, né? Não, de consoles. Mas de consoles. Vender console não dá dinheiro pra empresa. O que dá dinheiro é vender jogo. Não dá. Mas é um resíduo. Alguma coisa fez certo ali. Faltou Mario, alguma coisa. Galaxy, Zelda e tal, vendeu pra caralho. Vendeu. Muito. Só que não sei se é isso que... Ela pode estar muito bem fazendo um videogame, que vai ser o videogame que vai ter esses jogos aí que rodam pra Xbox e PlayStation. Vai ter os Mario dela lá. E ela vai sair... vai ser o Mario's Brubbles pra Wii U, pro meu outro videogame. E esse meu outro videogame ainda vai ter o Mass Effect 4 e o Assassin's Creed 5, que não vai ter pro Wii U. Mas pro Wii U vai ter um virtual console foda, que você vai jogar toda a biblioteca da Nintendo. Olha só, tem uma parada que a gente não tá botando na mesa ainda, tá? Aquele negócio de virtual console também. O meu tá quase encostando. O virtual console da Nintendo, essa loja virtual dela de coisa assim, ela até hoje não botou um jogo de Super Nintendo pra vender. Não, Super Mario RPG. É só esse? Não, mas pro Wii já tinha um monte de jogo de Super Nintendo. Não sei se eles tiraram pra lançar pro Wii U. Nintendo. Eu acho que pra 3DS não tem nenhum de Super Nintendo. De Super Nintendo eles estão lançando só pra Wii U. Eu vou falar pra vocês, cara. Quando essa porra desse Super Mario World Super Nintendo entrar no virtual console e começar a vender, é outro mundo. Eles vão chegar chutando a porta da frente com os videogames antigos. Fala pra 16, não, que sai até pro telefone do Mamute, não. Tô falando assim, os jogos da Nintendo, de Super Nintendo e depois de 64, eles conseguem. Eu acho que o próximo paradigma. É muita reserva, cara. Eu acho que o jogo de Super Nintendo já não tem tanto assim, eu acho. Ainda mais você tem o problema do Square Enix, que é dona também. Emulador. Não, mas é o Super Mario RPG. Hoje qualquer celular joga emulador, bro. Mas isso impediu os caras de lançarem Chrono Trigger pra cá e vendeu pra caralho? Vendeu pra caralho. Final Fantasy em português. Mas eu acho assim que o próximo paradigma dos videogames que a gente tá percebendo aí, tem o John Carmack no meio, tem uma galera foda aí, vai tocar mão das feridas da Nintendo. Naquela vergonha que foi o Virtual Boy. O Oculus Rift tá vindo aí pra botar uma marca. Se não for pra ele ser um sucesso, vai ser pra falar, galera, tem um novo caminho aqui que a gente pode explorar e que esse aqui é uma ferida da Nintendo. Nintendo. Eu acho que a Nintendo vai dar uma olhada de alguma hora por isso. A Sony já tá dando uma olhada nisso. A Sony já tem o seu próprio Oculus Rift, né? O seu próprio Virtual Boy! É só própria... agora é do Facebook, bitches! A própria enganação, se vocês me permitem, senhores, fazer um comentário modesto. Enganação. É, outra coisa também. Se a Nintendo faz um outro console realmente, que ela consegue falar, tem que a Capcom, EA, Ubisoft, Konami, Square, o Final Fantasy, Assassin's Creed, o FIFA, sai pra esse aqui? Sai. Então eu vou lançar. Perfeitamente possível. Vai, vai ter três videogames? Foda-se, tava tendo dois. Pode ser o próximo risco que eles vão correr. Ah, vamos ver se a gente faz três videogames, se a gente consegue manter os três. E o Wii U vai lá, o negócio tabletzinho assim, uma galera lá no Japão vai gostar ou não gostar. Hardware é fácil de fabricar hoje em dia. Hardware é foda-se, sacou? Custo de fabricação e ainda mais pra quem tem dinheiro pra perder, cara, Nintendo. Eu acho que uma das coisas que a gente pode assinar embaixo, que a gente falou aqui hoje, é que a Nintendo faz essas merdas porque ela tem dinheiro pra perder. Ela fala, vamos tentar. Se der certo, a gente domina o mercado inteiro. Então, porque todas essas ideias que a Nintendo tem é de dominar o mercado. Porque se o Wii tivesse dado certo, o PS3 e o Xbox tinham afundado. Tanto é que eles correram atrás com o PS Move e com o Kinect, achando que o Wii ia derrotar, destruir ali. Qual é a conclusão que a gente tem? Kinect, PS Move e Wii parado. Não sai jogo. Se a gente tinha aquela ideia de, pô, a indústria do entretenimento tá estagnada mesmo, né? Sai Call of Duty de novo, Battlefield de novo. E a gente reclama, mas tá comprando isso no Xbox, tá comprando no PS. Então, se a Nintendo é a única que tem a peito, tem o peru pra chegar e falar, vou inovar, é eles que vão ter uma oportunidade de estar destruindo essa porra toda e falando, meu irmão, voltamos aos anos 80, eu que mando nessa porra e vamos botar neon em tudo. Contanto que o seu inovar não seja só lançar Super Mario. Isso que eu ia falar, é uma inovação também vírgula, porque a Nintendo só realmente reinventou uma série agora, talvez depois do Kirby lá no Wii, mas isso eu não vou entrar agora. Mario Galaxy foi uma boa renovação. Mas a última série que eles realmente conseguiram reinventar e reinventaram pra caralho foi o Zelda. Eles mudaram a forma como você jogava Zelda. Ele é tipo muito não linear. Ele é muito a aventura de Zelda finalmente de novo. E agora o Eiji Aonuma tomando a frente do Zelda e falando, porra, agora eu que mando nessa porra, agora eu que vou continuar. Eu cheguei no Miyamoto, tá chegando no mesmo ponto que o Kojima tá, né? Os dois estão velhos, né? Os dois precisam se aposentar, eles já estão ficando cansados de fazer a mesma porra sempre. O Kojima sabe que se ele sair, o próximo Metal Gear não vai ter cara de Metal Gear, mas ele fala, cara, não dá, tá na hora de eu parar e fazer outra coisa. O Simo já não tem cara de Metal Gear? Diferente do Mamute, eu tô empolgado no Metal Gear 5, mas eu acho que devia ter parado no 4. A gente fala disso em outro podcast. Sim, falaremos sobre isso. Nintendo tá tranquila. Se preocupa com Nintendo. Essa discussão... Se preocupa com a Sony, que só tem a Sony Computer dando certo. Acho que tá tudo uma merda. Então, essa discussão é uma discussão muito mamiluda e nós queremos saber a sua opinião. Melhor do que e-mail que a gente sempre cede toda semana, poste seu comentário aqui embaixo porque as outras pessoas podem argumentar com você e nós podemos construir uma opinião melhor. Então acesse www.baixofrentesolo.com e comente aqui embaixo. Mas se você estiver desesperado com uma punhetinha no seu e-mail, mande seus e-mails para... Carlos Pivô... Não, é... Eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Siga-nos no Twitter ou não, porque ninguém mais usa o Twitter. E o facebook.com/baixofrentesoco. E o nosso twitch.tv com algumas streams que antigamente tinham várias, hoje em dia uma de vez em quando. O Loop tá segurando lá de vez com a Debs, jogando um Dota. twitch.tv/baixofrentesoco. É isso aí, Mamute. E fique ligado no nosso canal do YouTube. Mais coisas virão por aí. Tá. Eu não sei quando, mas se elas virão, um dia a gente faz. E por último, junte-se no nosso grupo no Facebook, onde nós temos várias discussões e falamos muita merda ali, que é www.facebook.com/groups/baixofrentesoco, como tudo, e é isso. É isso aí, eu tenho um PlayStation 4, sou feliz por isso. Vida de patrão. É, eu tenho um Xbox One, vou comprar um Wii U aí, né? Pega o menino que já tiver com o outro cara na balada. Tô aqui, no maior respeito. Sapinho! Sapinho! Eu quero complementar o comentário do senhor Lápis. Você vai comprar alguma coisa? Vai comprar? Eu vou continuar com o meu PlayStation 3, que ele tá muito bom ainda. Manda bem. E quando sair Kingdom Hearts? Kingdom Hearts vai ser do amor. Final Fantasy XV vai ser amor ao quadrado. Aí você pode ir lá em casa jogar, ajuda a chave. Caralho, aí a gente vai se casar muito sério. Cara, fudeu. Você casa comigo, Mamute? Eu caso contigo. Cara, a gente faz sexo com outras mulheres, mas a união estava em você. Cara, tá certo, eu já fechei. Cara, isso é uma ideia. Cara, quer fazer sexo com mulheres? Melhor, abraço. Até semana que vem. Bono's Track.